começando aqui mais um Locomocast Podcast, mais velho da podosfera. Nós estamos aqui para falar, e se o Locomocast voltasse a gravar, hein? Porque, né, a gente tá meio complicado, estamos tentando ganhar dinheiro, não tá dando, mas vamos tentando aí. E esse tempo que a gente ficou sem gravar, subiram nossos downloads. Isso que é o pior. Mas tudo bem, né? Acho que o pessoal sentiu saudade e falou, caralho, vamos subir o download do pessoal aí pra eles voltar, né? Então estamos de volta com um episódio sobre What If, certo? E eu sou o Rafael Tanicho, apresentando aqui todas as noites, todas as manhãs, todas as madrugadas, todos os horários que você quiser ouvir em todos os multiversos possíveis. Estamos aqui com o Pedro Tanicho. Eu. Estamos aqui com o Matheus. E aí? Estamos aqui com o Léo Prandi. E aí, galera? Estamos aqui com o Renato Augusto. E aí, beleza? Estamos aqui com aquele cara gostoso que a gente gosta da voz, da barba. Nossa, quando a gente escuta a voz dele, a gente sente até roçando assim no pescoço, aquela barbinha. Que é gostoso demais, que é o senhor Thiago Almeida. Sabia que eu causava sentimentos tão primitivos na sua pessoa, assim. Eu diria mais, eu diria sentimentos molhados. Úmidos. Úmidos. Chega a escorrer. Mas enfim, vamos subir o som, vamos começar esse podcast, porque a gente tem muita coisa pra falar hoje, são muitos episódios, então vamos lá, sobe o som. Hollywood's bleeding, vampires feeding, darkness turns to dust. Everyone's gone, but no one's leaving, nobody left but us. Trying to chase a feeling. What If? Eu não vou dar ficha, né? Porque cada episódio é uma pessoa... Tá ficando preguiçoso esse programa, hein? Não. Puta tá... merda, hein? São nove episódios. As outras séries foram mais curtas, né? Foram oito. Foram oito, mas os episódios foram menores, né? Esse que é o ponto. Porque cada episódio de What If tem uma hora, praticamente. Mas, enfim, estamos aqui, né, pra falar sobre o What If. É, a ficha vai estar aí pra quem quiser ler, porque é muita gente trabalhando por trás disso. Os se vocês quiserem. Manda o bagulho na coxa mesmo. Você quer ficar aqui até uma da manhã, Thiago? Você é o primeiro a mandar mensagem. Ô, tem que ir. É, exatamente. Eu não vou editar. O meu já tá editado pra amanhã. Eu não quero saber. Não vai dar pra fazer o backup aqui, porque eu vou ter que ir embora. Tá? Não, jamais. Nunca fiz. Se vocês quiserem. Eu tô olhando pra câmera do computador, não sei porquê. Mas se vocês quiserem saber da ficha, o Zoniano vai dar a ficha técnica da parada. Ah, então, é? Assim, vai? Ou tá preguiçoso? Não, não, aqui é trabalho, rapaz. Tá aí, pô. Então, se vocês quiserem saber da ficha aqui, vocês só vão saber de opinião. Se vocês quiserem saber da ficha completa, porque são muitos episódios com muitas pessoas diferentes trabalhando, vocês vão lá no Zoneando. Quando que vai sair, Thiago? Fala aí pra nós. Cara, talvez semana que vem. Vamos semana ver aí, que vem. Porque tem muita coisa pra falar aí. Tem Venom, tem um monte de coisa pra falar. Vamos ver. Justo. Então, se vocês quiserem saber da ficha técnica dos episódios, vão até o Zoneando. Na dúvida, vai estar aí o link disponível pra vocês. Vamos começar falando sobre o primeiro episódio. E se a Sharon fosse, né, Capitã Sharon? Capitã Carter. Isso. Não é a Sharon. Não, é a Peggy. É a Peggy, isso. E se você assistiu ela... a série, Rafael? Eu assisti, sacanagem. Eu assisti, cara. Mas você fica chamando de Carter. Você acha que eu vou decorar o primeiro nome, rapaz? Claro. Nossa. Que não. Mas se enfim. Tivesse lido a ficha. O nome do episódio. Dirigido por Brian Andrews. Escrito por A.C. Bradley. Exibição original no dia 11 de agosto de 2021. Não de acordo com a Wikipedia, a gente nunca faz isso. Exato. Não, a culpa é da Wikipedia se estiver errado. O primeiro episódio é o que aconteceria se a Capitã Carter fosse a primeira Vingadora. Vocês querem que leia a sinopse, meus amigos, pra lembrar de alguma coisa, ou vamos direto? Soca a bota na sinopse. Tá, então vou pra sinopse. Durante a Segunda Guerra Mundial, Steve Rogers é inicialmente escolhido para ser o primeiro super-herói... o primeiro super-soldado do mundo. No entanto, um espião da Hydra intervém e quase mata Rogers, mas Peggy Carter atira no espião. Carter então se oferece como voluntária para receber o soro e se tornar Capitã Carter, com sucesso. Quando o amigo de Rogers, Buck Barnes, o nosso, né, soldado invernal, aquele cara que tem um braço forte, é capturado pelas forças da Hydra, Rogers envia Carter para resgatá-lo juntamente com seus aliados. Carter então recupera o Tesseract da Hydra e Howard Stark, papai do Tony Stark, usa para energizar uma armadura pilotada por Rogers. Ele então se torna o parceiro de Carter. O traje esmagador Hydra de Rogers é capturado enquanto ele tenta parar um trem da Hydra com uma armadilha explosiva. Carter e seus aliados se infiltram em uma base da Hydra, onde Caveira Vermelha libera uma criatura de outra dimensão usando o Tesseract. Carter se sacrifica para forçar a criatura a voltar para sua dimensão. 70 anos depois, após a abertura do portal, Carter sai dele e conhece Nick Fury e Clint Barton, o cara que não deveria existir. Ok. Eu queria comentar um negócio. Peggy Carter é muito melhor capitã do que Steve Rogers. Puta, eu ia falar isso. Sim, ia até falar porque ela é britânica e não é americana, né? Exato. Pra começar que não é, né, aquele patriotismo americano safado. Não, mas existe até uma explicação meio lógica, porque vocês devem lembrar, lá no filme do Capitão América, que quando o Steve entra, quando ele é recrutado, a Peggy já está lá e ela já é uma oficial. Ou seja, quando ele entra pro rolê, ela já é uma oficial treinada, ela já é um militar. Sim. Treinado. Então ela vira um super soldado já sendo soldado. Na verdade, o Steve Rogers é um super recruta, né? Porque ele ainda tava ali no processo, ele tinha acabado de entrar, enfim. Ele é o super estagiário, né, cara? É, cara. E ela não, ela já era ali oficial e tal. Então, muito melhor. Aliás, virou um mulherão da porra em todos os sentidos, né? A mulher tem 2,30 metros de altura. Virou a She-Hulk quase, né? Só faltou ela ficar mesmo. E a melhor parte de por que que não tem aquele patriotismo bosta dos Estados Unidos é porque eles não quiseram colocar ela como a cara de uma propaganda de guerra britânica também. Sim. Se fosse o Steve Rogers, eles teriam colocado. E, sim. Mas assim, muito mais carismática. Muito mais porradeira. Né, convenhamos. E tem uma aparição ali do Shumagorá, né? Aquele, o polvão lá no final, que vamos ver mais pra frente depois. Mas esse episódio, pra mim, cara, o what if desse episódio, pra mim, foi: e se Steve Rogers não fosse porra nenhuma? Porque pra mim, Steve Rogers é isso, porra nenhuma. A gente Carter é muito mais foda. Sim, nossa, muito mais. O real, Stark já jogou isso na cara dele, né? Você ser um surdo, você é o quê? Nada, né? A gente vai acabar percebendo na série que Steve e Stark não faziam a mínima diferença existir. Quem não pode ficar de fora é o Thor e o Loki, que foi os únicos que deu merda foi quando eles não existiram, que os outros dois... Eu acho que o Thiago vai tretar com o Léo hoje, mas tudo bem. Ô, Thiago, o que eu ia falar? Meu Deus do céu, já começou. Eu ia falar sobre animação. Fala aí. Que eu achei maravilhosamente bem feito, porque eu até mostrei pro Rafael hoje o trecho de um anime que é feito em 3D, tentando se passar por 2D, e é uma bosta. O que eles fizeram ficou extremamente parecido como se fosse uma animação de verdade. É no nível aí do Aranhaverso. Porque ficou muito convincente de que é um desenho e não uma animação 3D. E um desenho extremamente bem feito, né? Puta que pariu. Mas o Thiago falou do Steve Rogers sem o soro não ser nada. Thiago, você é Team Steve Rogers, Team Cap ou Team Iron Man, Team Stark? Depende, a gente tá falando de MCU? MCU, né, pô? Então eu sou Team Homem de Ferro, cara. Aí, total Homem de Ferro. A gente concorda, Thiago. A gente concorda. Olha, então magia. Eu quero mudar, relator. Eu quero botar. É que também a justificativa de guerra civil do MCU é muito mais fraca do que do quadrinho, né? Não, pra caralho. Não tem como você ficar do lado do Capitão América. Ah, eu te garanto que tem uns pela-saco que são. Ah, mas muito. Sempre tem, né? Mas é os mesmos pela-saco que falam que o Tobey Maguire é o melhor Homem-Aranha. E aí, Matheus? Eu? Não, fala aí o que, que você achou. Gostou? Qual é? Você não falou nada desse episódio, nada. Você não falou nada. Claro que eu falei. A gente fica um tempo aí também, por ela ser britânica e não americana. A gente fica um tempo aí sem gravar podcast, que acontece, as pessoas desaprendem. Matheus, fale muito. E Renatinho, quer fazer mais algum parecer? Renato, você tem alguma curiosidade sobre esse episódio? Esse episódio, na verdade, tipo, ele é mais simples pelo que eu tô vendo aqui na parte de curiosidade geral. Ele foi bem mais no que a gente conversou antes de começar a gravar, que é referências de posicionamento de cena em comparação com o primeiro Vingador. Sim. Mas tem um detalhe. Tem um detalhe que esse episódio traz aquela parada que na época tinha um machismo muito mais escroto do que... Não que hoje não tenha, né? Mas antes tinha um machismo muito mais escroto. O cara falando, meu, você não devia nem estar aqui, tá ligado? Você tem sorte de você estar aqui. A questão do machismo, ele é trabalhado de maneira muito orgânica dentro desse episódio. Não é aquela coisa assim que geralmente... É quase que panfletária, né? Tá ali, tipo, ah, vamos fazer essa discussão. E aí você faz da pior maneira possível. Não, é uma personagem que, por si só, quem acompanhou a própria série, né, da Agente Carter, sabe que ela já sofria isso lá na fundação da SHIELD com os outros agentes e tudo mais. Então, não é nada que fuja do escopo da personagem. Trabalha essa questão lá do machismo e tal. Inclusive, aquele sabão que ela passa naquele general é maravilhoso, assim. Então, eu acho que é, sim, trabalhar de maneira muito orgânica. E faz a gente pensar, inclusive, na própria SHIELD, porque a Peggy, ela foi fundamental na criação da agência, né? O fato dela ter sumido lá nos anos 40 e reaparecido 70 anos depois faz a gente pensar, e aí? Né? E aí? O que é essa SHIELD que foi criada sem ela? Né? Isso também... leva ali alguns pensamentos. A própria tecnologia Stark, né? Você já vê que ele já começa criando ali a questão das armas, das armaduras naquele início. É logicamente, a gente tá falando de What If, que é muito mais solto, permite, né? Tem uma liberdade tudo, né? Maior. Então, mas daria pra expandir, cara, isso aqui infinitamente. Eu também senti muita naturalidade nisso. Principalmente que, tipo, na hora que ele fala bosta pra ela, ela... praticamente não responde, né? Ela vira as costas e vai embora. Depois que ela mostra do que ela é capaz, aí ela inverte, né? Essa história. Aí ela joga, tipo, meu, você nem devia estar aqui, tá ligado? Graças, não, nada disso é graças a você, saca? É, os caras viram pra ela falando, ah, nem soldado você é, você tem que ficar aqui na mesa trabalhando e não indo pro campo de batalha, né? É, exatamente. E o que o Steve Rogers demorou 900 mil anos pra fazer, que é acabar com a Hydra, quer dizer, que não acabou, né, convenhamos. Ela acabou em um dia, né, velho? Sim. Puta que pariu. É verdade. E outra coisa que a gente tem que levar em consideração. Nesse universo, nós não temos um Soldado Invernal. Nós não temos ali o Buck Banner como Soldado Invernal. O fato de você não ter um Soldado Invernal, isso pode indicar que talvez a Hydra nunca tenha sido revelada dentro da SHIELD, porque toda aquela treta acontece em Capitão América Soldado Invernal. É por causa das ações dele, no que acontece após a reaparição do Bucky, é que tem toda aquela investigação, né? E o Nick Fury, o Capitão, enfim, descobre que a Hydra está infiltrada na SHIELD desde o seu início. Se nós não temos um Bucky Barnes, talvez até hoje, né, dentro daquele universo, a Hydra esteja funcionando dentro da SHIELD, né? E talvez nem aconteça os eventos de guerra civil, sabendo que o Bucky foi usado, né, como estopim pro início do conflito. Ou seja, o fato de não ter um Bucky também é muito importante. Mas talvez tenha alguma coisa relacionada ao Soldado Invernal por causa da pós-crédito da série. Sim, eu pensei nisso também. Talvez o Soldado Invernal seja o Steve e tal, mas não sei, a gente não sabe como é que funciona ali. Pode ser louco. Se dá um grade, hein, o Steve fraquinho virar um soldado daquele jeito. É, mãe. Vamos levar em consideração que super força em histórias em quadrinhos, você não precisa ter um físico super forte, né? Não. É standard, né? É, e o próprio Bucky, ele passou pelo soro do super soldado também. Então nada impede de terem feito a mesma coisa com o Steve. Exato, exatamente. Vamos subir o som, vamos para o segundo episódio, qual o Matheus lerá pra gente. Sobe o som! Baby, can't you see? Bom, e no segundo episódio, o que aconteceria se o T'Challa fosse o Senhor das Estrelas? Star-Lord. Dirigido por Brian Andrews, escrito por Matthew Chauncey. Ó, só pra cortar um pouco, todos os episódios são dirigidos pelo Brian Andrews, tá? Isso, então esse foi escrito pelo Matthew Chauncey e foi exibido originalmente dia 18 de agosto de 2021, só porque o Thiago fala que a gente tem preguiça. Isso aí. Bom, em 1988, sob as ordens de Ego, os saqueadores são enviados à Terra para resgatar seu filho Peter Quill. No entanto, eles sequestram, por engano, um jovem T'Challa. que concorda em se juntar a eles para explorar a galáxia. 20 anos depois, T'Challa se torna um famoso mercenário fora da lei, galáctico, conhecido como Senhor das Estrelas. Após adquirir o Orb contendo a Joia do Poder em Morag, T'Challa e os saqueadores são abordados por Nebulosa, que propõe um assalto para roubar as brasas do Gênesis, uma forma de poeira cósmica capaz de terraformar ecossistemas. Nebulosa e Yondu Udonta se encontram com Tenler Tivan em lugar nenhum. Tá complicado. Hã? Difícil. Tá. O colecionador. Lugar nenhum, enquanto T'Challa se infiltra em sua coleção para encontrar as brasas. Ele descobre uma espaçonave, Wakanda, contendo uma mensagem de seu pai, T'Chaka. A Nebulosa aparentemente trai os saqueadores, fazendo com que T'Challa seja capturado e exibido para avaliação de T'Van. Mais tarde, ela resgata os saqueadores, revelando que ela e T'Challa bolaram um plano para que ela pudesse adquirir as brasas. T'Challa consegue escapar de seu confinamento e luta contra T'Van com a ajuda de Udonta. Os dois prendem T'Van em sua própria cela antes de passar o controle para sua assistente Karina. Depois disso, os saqueadores seguem para a Terra, onde T'Challa se reúne com a família em Wakanda. Em outro lugar na Terra, um Peter Quill mais velho, agora trabalhando como faxineiro em um restaurante, é abordado por Ego. Eu queria fazer uma observação sobre esse episódio. O melhor personagem da Marvel apareceu nesse episódio e não foi citado na sinopse, que o melhor personagem é o Howard o Pato. Sim. E eu queria muito um What If se Howard o Pato conseguisse as joias. Exato, saca? E se Howard o Pato tivesse as joias do infinito? Puta, ia ser do caralho. Charuto e uísque infinito, né? Charuto, uísque, putaria. Leia Thompson, ele ia criar 300 mil Leia Thompson pra ficar em cima dele. Na banheira pelada, já pensou? Fazendo ganso. Esse é meu Arif, porra. Esse é meu. Deixa eu fazer outro comentário aqui. Vocês não acham bosta a tradução que eles fizeram do título pra português? Que é What If é e se? Aí eles, o que aconteceria se é o inferno esse título? Mas isso é uma explicação, né, cara? Porque o What If, ele é uma série que vem lá dos quadrinhos. Sim. Né, que era totalmente dependente daquele quadrinho que você lia ali sem nenhum comprometimento e tal, com histórias individuais. E na tradução, quando chegou aqui, na época, era assim, né? O que aconteceria se. Então ele acha que eles só mantiveram por uma questão identitária mesmo. Sim, eles podiam ter consertado a cagada agora, né? Porque um título tão curto e simples se transformou num bagulho comprido e chato. Ah, mas não consegue, né? Mas assim, a gente tem outro easter egg aí, já falando de easter eggs, né? Como o Howard o Pato foi um mero easter egg nesse episódio, infelizmente. A gente teve o cachorrinho lá, como que chama, Pedro? É o Cosmo. É, coisa de louco também. Tem várias coisas. Acho que se assistir aquele episódio 700 vezes, vai descobrir uma coisa diferente, né? Em qualquer obra da Marvel, se aparecer o colecionador, vai ter easter egg pra tudo que é lado. Sim, exatamente. É, mas assim, por exemplo, a nave do Star Wars aparece na coleção de naves do colecionador. Sim. O nome da nave do T'Challa, você lembra qual é a nave dele? Não. Óbvio que não. Mandela. Ah, é? É verdade. Sabia não. Mas ó, eu não sei você, esse episódio aí eu chorei. Esse é eu acho que é o meu episódio favorito. Puta, esse daí como uma homenagem, e não era nem pra ser uma homenagem, na verdade, né, porque ele tava vivo na época, né, tava lá, ninguém sabia da doença dele e tal, então acabou se tornando uma homenagem muito bonita, né. E é muito engraçado ver como as coisas mudam, né? O Thanos mandando um bolsonarismo lá, né? Tipo, ah, não é genocida. Eu queria que fosse morte aleatória, tá ligado? Então, o Thanos sendo um Bolsonaro lá. As pessoas respeitarem, né, o Star-Lord dessa vez. É muito Sim. legal isso, cara. Ele ser uma figura realmente importante na galáxia, né? E no universo. Assim. Que ele resolveu conflitos ao invés de gerar, né? É, porque o Peter Quill, todo mundo olhava e falava, Star o quê? Tipo, quem é você, né? Tá ligado? E no caso do T'Challa, foi muito foda isso, cara. E mesmo... Ele brigando com o fanboy. Ele Exato. É, do tipo, eu não quero bater no senão, por favor, me bate. E depois ele joga o fã no ombro, né? E o fã entra pro grupo dele, né? É. Isso é muito legal. E quase todos os dubladores estão de volta, isso é bom falar, né? Quase todos os atores que fizeram, dublaram os seus personagens. E o Arif foi a última participação, né? O último registro do Chadwick Boseman, né? Então, mesmo que na época não foi algo pensado como uma homenagem porque ele tava vivo, foi muito do caralho ver isso, ver como tudo terminou ali, sabe? E é triste porque a Marvel tinha a intenção de fazer uma série do Star-Lord com o Chadwick Boseman. Isso seria foda pra caralho. Sim. Eu assisti o Pantera Negra esses dias, a primeira vez que eu vi o filme. E tirando os efeitos terríveis do final do filme, o filme é maravilhoso, é bom pra caralho. Bom pra e aquele filme mostra como o Chadwick Boseman era um ator foda pra caralho. A presença em cena dele é... E é legal, porque assim, a presença dele em cena era magnífica. E o do Killmonger também era. E uma não apagava a outra. As duas personalidades são muito fortes e ao mesmo tempo muito distintas, né, uma da outra. Querendo ou não, o Chadwick Boseman era mais contido, né? Ele tinha que ter aquele ar de superior, de rei, né? De príncipe, aliás. E o Killmonger, ele. O Michael B. Jordan é aquilo, né, mano? Então é foda. Mas assim, falando em atuação do Chadwick Boseman, assistam A Voz Suprema do Blues. Eu preciso ver isso aí mesmo. Foi o último filme que ele fez, né? É. Brabo, brabo. Eu acho que o que eu mais gostei desse episódio é porque o primeiro não teve tanto, assim, mas esse segundo já mostra uma alteração grotesca no universo só de você trocar o personagem, né? Beleza, no primeiro você trocou o Steve pela Peggy, mas o universo seguiu na mesma configuração, só mudou algumas poucas coisas, pelo menos do que a gente viu. Agora, nesse já foi um impacto muito maior você ter o T'Challa ali, que ele é um cara... que tem resolução de conflito, é um cara que constrói ponte, como ele mesmo fala. É diplomático. Diplomata, exatamente. Ele mudou tudo, ele reestruturou todo o universo Marvel só em cima dele. E outra coisa que eu gostei muito foi que eles conseguiram dar uma corrida com a trama e focar nos vilões que a gente não conseguiu ver no universo principal. Porque a luta com o colecionador é do caralho. Porque o colecionador vai usando umas armas que a gente viu no MCU. Né? Ele coloca o capacete da Hela e é muito louco ele com aquele capacete, ele overpower pra caramba. Isso foi muito bom de ver. Sim. E o Thiago Almeida, fala com a gente, Thiago, fala com a gente. Então, teve polêmico, né? Duas coisas pra falar sobre esse episódio, uma em relação ao T'Challa. E eu vou deixar bem claro o seguinte, eu gostei do episódio. Tá, eu acho que foi interessante, é um ponto de vista interessante. Jamais imaginei que isso realmente pudesse acontecer. Assim, nunca pensei em colocar o T'Challa ali na posição de Star-Lord, enfim. Como o Rafael falou, apesar de não ser exatamente uma homenagem, porque ele ainda estava vivo, né? Enfim, não se tinha conhecimento daquela doença dele. Mas acaba sendo uma homenagem, porque é um episódio muito bonito. Tudo que... Só de você ouvir a voz do Chadwick de novo ali e tal, é muito pesado. Carrega essa emoção. Então acaba sendo mal ou bem uma homenagem póstuma a ele ali. Até porque o personagem é um super personagem mesmo, né? É um cara tão fodão quanto o Pantera Negra é e representa tudo aquilo de ser um grande líder, de ser um cara que motiva e tal. Porém, contudo, entretanto, do ponto de vista, assim, se for olhar de maneira mais fria, eu não sei se uma série com esse personagem e o desenvolvimento desse personagem de maneira solo fosse funcionar muito, porque eu particularmente entendo, acho muito bonito, mas do ponto de vista de roteiro, eu acho extremamente Deus Ex Machina todas as resoluções envolvendo o personagem. Tipo assim, ó, nossa, vamos resolver isso aqui. Não, ele é foda o suficiente, ele vai lá, troca ideia com os caras, chama pra tomar uma cerveja, e aí a gente resolveu a situação e pronto. O cara que convenceu o Thanos no papo, isso é uma coisa que me deixa assim, Não sei, cara, se você resolveria. Porque a questão do Thanos não era lógica. O Thanos é um puta maluco genocida do caralho. Então não adianta você ter a lábia mais foda do mundo. Entendeu? Talvez eu aceitaria melhor assim. Ele matou o Thanos sozinho antes do Thanos concluir o plano dele. Ele é tão foda que ele enganou o Thanos, colocou numa armadilha, sei lá, qualquer coisa. Mas a cada momento que eles falavam, nossa, mas você é o Senhor das Estrelas, você resolveu a guerra Chris Crew, batendo papo com os caras, sentando numa mesa e tal, tipo, sério, tipo, nada é impossível pra esse cara fazer. Então, assim, é uma coisa meio MacGyver, entende? A cada episódio você vai saber que no final das contas ele vai resolver tudo porque ele é o grande Senhor das Estrelas. Não, mas eu imagino que numa série dele eles não fariam isso. Né? Exato, então é por isso que eu digo. Se o personagem fosse continuar, essa questão da mão pesada do roteirismo teria que ser melhor medida. Sim, tanto com certeza. Tanto é que no último episódio, a gente vai chegar lá, o personagem se comporta de uma maneira totalmente diferente, porque senão ele teria feito o que ele fez com o Thanos com o Ultron. Sim. Entendeu? Sim. Tipo assim, não, me dá 10 minutos de papo com esse cara aqui que eu convenço ele e acabou. E a gente viu que não é bem assim. Mas veja bem, eu queria corrigir um negócio que você falou, que o Thanos é um genocida do caralho. Ele não é genocida, né? Porque ele não queria exterminar um povo específico, ele queria exterminar aleatoriamente mesmo. Ele é um escrotocida, então, né, cara? É mais que um genocida. E o segundo comentário é realmente em relação ao Thanos, porque tem uma parte da nerdaiada, e aí eu vou desconsiderar a questão do meme, né? Que é aquela coisa, ah, mas o Thanos estava certo, né? Geralmente quando alguém faz uma merda assim, a gente fala, ah, o Thanos estava certo, tem que acabar com essa galera mesmo. Só que tem uma galera que acha realmente que o Thanos foi um vilão mal compreendido. Tipo, ah, ele tinha um objetivo lúcido, né? De querer que, na verdade, o Thanos foi a grande vítima. Ele queria salvar o universo, porque todos os seres humanos e as outras criaturas vivem em guerra, consumindo os recursos dos seus mundos, né? E, na verdade, o Thanos é um cara que tinha uma boa ideia e só agiu de maneira errada. O que não é, o que prova que não é. O Thanos é um cara egocêntrico e egoísta, que, na verdade, ele queria ser o Marte da porra toda. Ele achava que só ele poderia pegar as joias do infinito e fazer aquilo ali, o grande trabalho e a grande missão. E ele é um puta imbecil, porque quando você tem as joias do infinito, você pode fazer qualquer coisa, cara. Ah, as pessoas estão consumindo os recursos dos seus planetas. Dobre os recursos, inventa uma fonte inesgotável de energia. Você tem a porra da manopla do infinito na sua mão. Mas não, você quer agir como um Marte. Você quer escolher aquilo que vai acontecer. E aí quando você tem a centelha da vida, que é exatamente isso, que faz tudo aquilo que o Thanos poderia ter feito com um estalar de dedos, se ele fosse menos egocêntrico e megalomaníaco, joga na cara dessa galera maluca que acha que o Thanos estava certo, na verdade não. Você pode corrigir os problemas do universo, dentro do MCU, obviamente, sem precisar exterminar metade das pessoas vivas, né? Na verdade, o Thanos, ele quis o que fosse mais glorioso do ponto de vista dele, e não o que fosse realmente resolver a questão. Então, mas sabe qual é o problema do Thanos? Vagina. Sim. Deixa eu falar sério agora, então. Mas é sério, o Thanos só fez tudo isso por causa da morte, pelo menos nos quadrinhos. Não, no MCU não tem morte. A questão do Thanos, o pessoal que concorda com ele é burro, porque o Thanos é burro. Porque você eliminar 50% da vida no universo, sem discriminação de nada, você vai acabar só adiando o problema. Porque o certo é, qualquer coisa que você fizer, você só vai adiar o problema. O melhor jeito de você evitar que a população volte tão rápido ao ponto que tá, porque vai voltar em algum ponto, é eliminar, por exemplo, aqui na questão da Terra, que são as criaturas fêmeas que carregam e que são o funil para você explodir a população, reduz 90% das fêmeas, deixa só 10% e os machos que se fodam. E mesmo assim, você tem o poder de fazer absolutamente tudo. Dar comida pra todo mundo, caralho. E agora falando do episódio, eu entendo o que o Thiago falou, só que o objetivo da série é ser meio cômico também. A gente vê num episódio mais pra frente que você odeia. Mas aí você percebe uma coisa. Esse episódio mostra também. O Thanos, na verdade, ele é limitado. O pensamento dele, apesar de falar que ele é um grande estrategista e tudo que a Marvel mostra, que ele é um cara super estrategista, ele é muito limitado na capacidade dele de conceber as coisas. Porque toda hora na série ele volta essa parte que, ah, mas, pô, a ideia é boa, olha como isso aqui. Ele ainda tenta puxar essa ideia, porque ele é limitado, ele não consegue sair dessa ideia. E o T'Challa, provavelmente, tipo, nessa parte de convencer ele, foi, tipo, não foi só na lábia, foi de mostrar que existe outra maneira, que ele não concebia. O que, se você colocar no papel, não é muito difícil. O difícil é realmente fazer ele ouvir, na verdade. Mas no final, vale lembrar que ele se redime naquele sacrifício, né? Porque os filhos de Thanos nesse universo, como eles não têm o Thanos fazendo o plano dele, eles foram contratados como seguranças particulares do colecionador e o Thanos se sacrifica ali, ele acaba não morrendo, né? Ele se sacrifica pra ajudar a filha dele, se redimir com a filha dele e depois ele... Mas aí, que nem você falou, né? Ele poderia ter redimido ele ali, mas não. A hora que eles vão pra Wakanda e estão festejando em Wakanda, ele chega na Okoye e tenta botar na cabeça dela de novo a ideia do genocídio. É, porque eu falo, ele é limitado. Ele tem essa ideia fixa, mas ele é limitado. Cara, ele não consegue... cuja alcunha é titã louco, a gente não pode esperar muita coisa também, né? Então... Ronaldo Antunes no manicômio, né, pô? Na vida real, a gente já conhece gente no poder que é muito limitado. Vamos pro próximo episódio! O terceiro episódio é: o que aconteceria se o mundo perdesse seus heróis mais poderosos? Ele é do Brian Andrews novamente, é A.C. Bradley e Matthew Chalsey estão nesse episódio também. Ele foi soltado em 25 de agosto de 2021. Durante o período de uma semana inteira, os agentes da SHIELD estão sendo acusados de assassinar os potenciais Vingadores um por um. Natasha Romanoff injeta dióxido de lítio em Tony Stark, que, inesperadamente, acaba morrendo, e Clint Barton acidentalmente atira uma flecha em Thor, antes de morrer em sua cela. Nick Fury informa a Natasha que Bruce Banner é o próximo alvo. Natasha se encontra com a doutora Betty Ross para analisar o dióxido de lítio, que deduz que havia nanotecnologia envolvida, e encontra Banner escondido com ela. O pai de Betty, Tadeus, confronta Natasha e Banner, que é misteriosamente provocada até se tornar o Hulk e explodir misteriosamente. O irmão de Thor, Loki, chega ao Novo México e confronta o Fury sobre a morte de Thor. O Fury propõe uma aliança com o Loki para encontrar o assassino do Thor. A Natasha é capturada e assassinada enquanto pesquisava sobre o assassino dos Vingadores, dando uma pista para o Fury. Hope, esperança. Fury percebe que Hope é a filha do Hank Pym, que teve um desentendimento com a SHIELD. Devido à morte da Hope no cumprimento de seu dever como agente, e estava usando sua tecnologia de encolhimento para matar os Vingadores. Com a ajuda de Loki, Hank é derrotado e levado sob custódia asgardiana. O Loki então decide ficar na Terra e se torna seu governante. Em outro lugar, o Fury encontra o Steve Rogers congelado no gelo e cumprimenta a Capitã Marvel Carol Danvers. Esse episódio eu até comentei aqui, eu esqueci que ele existia. É porque... Eu também achei o mais fraco de todos, né? É fraco, é. Jura? Mais gostei fraco muito. De todos. Não, eu pra não mim achei... teve muito suspense numa medida muito legal, o vilão foi surpreendente, porque mostrou o potencial do que realmente tem o Homem-Formiga, mostrou o Hank Pym insano, que a gente não tinha visto ainda. Então, pra mim, o timing do episódio, não, pra mim, parece que não ficou certo, sabe? Pareceu um episódio mais arrastado, sabe? Um negócio mais... Eu vou totalmente discordar do relator, porque, olha, pra mim foi o episódio mais quadrinhos de todos, assim. Foi o episódio mais cara dos quadrinhos da série What If. Pode ser, mas tem quadrinho bosta por aí, não tem? Todos, tem muito, mas esse foi... Você já leu Turma da Mônica Jovem? Mas esse foi o que tinha narrativa mais história em quadrinhos. Parecia que eu tava lendo uma história em quadrinho dos Vingadores ali. Essa coisa que o Léo falou do Hank Pym. O Hank Pym que é um cara que nos quadrinhos ele tá envolvido em diversas sagas, em diversas coisas. Ele é um puta loucaço mesmo, assim, coisas que ele faz que refletem lá na frente a própria criação do Ultron, né? E no MCU a gente não vê isso, não vê esse peso. Inclusive a própria tecnologia Pym, eu acho ela mal utilizada no MCU. E nesse episódio a gente viu realmente o grande potencial. É um episódio que ele começa com a pegada de espionagem, afinal de contas, quem conduz a história é o Nick Fury e a Natasha, então, né? São dois espiões, então você vai tentando entender e tal. Quando eu entendi o negócio da Hope, né? Que é quando a Natasha tá lutando com aquele vilão invisível. Eu pensei, cara, pode ser o Homem-Formiga. Porque é aquele lance, né? Quando o Homem de Ferro morre, eles falam no laudo que é como se alguém tivesse disparado de dentro da agulha daquela seringa. Na hora eu falei, porra, só pode ser o Homem-Formiga. Mas eu jamais imaginei que fosse o Hank Pym com a tecnologia do Jaqueta Amarela. E aí, se a gente pensar, tem dois filmes no MCU que eu sempre gosto de falar que são dois filmes que tinham o potencial de criar os piores vilões. Que é o Homem-Formiga e é o Guardiões 2. O Homem-Formiga é um filme que a gente não leva muito a sério, mas se o Scott Lang não detém os planos do Jaqueta Amarela... E é tudo pro caralho, meu irmão. Se cria um exército de jaquetas amarelas pra cumprir todas aquelas ordens de assassinato e tudo mais, não tem Capitão América certo, não tem Homem de Ferro certo, era o fim do mundo. E se em Guardiões da Galáxia 2 o Peter Quill cede ao ego e se transforma lá no poder lá dos Celestiais, todos os mundos do universo já estavam infectados pelo ego, entendeu? Ia dar um boot geral ao mesmo tempo. Então são dois caras que poderiam ter virado puta vilões, assim. E nesse episódio a gente viu isso, cara. Eu gostei e eu acho que é um personagem que dá pra aproveitar, entendeu? Você vê o Hank Pym ali velho, doidão, sabe? Eu achei interessante, assim. É o que tem realmente mais história, é o que tem mais cara de história em quadrinho, na minha opinião. Não é que eu não gostei, eu gostei do episódio, só que eu esqueci que ele existia porque pra mim ele ficou na sombra de outros. E esse episódio prova que dava pro Scott ter entrado no cu do Thanos e matado ele. Porque é basicamente o que acontece o episódio inteiro. É o que fizeram com o Hulk, quase, né, cara? É, eu não achei ruim, mas achei fraco. Eu queria o Matheus falar, o Matheus não está falando hoje. Não, é porque esse primeiro episódio aí eu não curti muito, na verdade. Eu gostei da metade pro fim. Xinga ele aí, Thiago. Xinga. Não, eu gostei mais do próximo. Sim. O próximo. Boa, com certeza. Nossa, o próximo eu acho que é o melhor que é tem. É sensacional. Não, já vamos subir o som e vamos pra ele, então, porque eu acho que fora os dois últimos episódios, esse é definitivamente o mais pica, né? Renato, sobe o som. E vamos lá. O que aconteceria se o Doutor Estranho perdesse seu coração em vez de suas mãos? Escrito por Brian Anders, né? Não, é o dirigido, peraí que subi aqui. Dirigido por Brian Anders, que é o diretor de todos. É escrito por A.C. Bradley, lançado dia 1º de setembro de 2021. O Dr. Stephen Strange bate seu carro com sua namorada, a Dra. Christine Palmer, matando Palmer. Em seu luto, Strange viaja para Kamar Taj e aprende as artes místicas. Lá, ele descobre o olho de Agamotto, que pode manipular o tempo, mas é avisado pela anciã e Wong que isso pode destruir a realidade. 2 anos após a morte de Palmer, Strange usa repetidamente o olho para voltar no tempo e evitar a morte de Palmer, mas ela morre em todos os cenários. A anciã diz a Strange que a morte de Palmer é um ponto absoluto na linha do tempo que não pode ser desfeito, mas Strange se recusa a ouvir. Usando o poder da dimensão negra, a anciã divide a linha do tempo em duas. Uma, onde Strange absorve seres e se torna uma versão maligna de si mesmo, chamada Strange Supremo, e outra, onde Strange aceita a morte de Palmer. A anciã recruta o último estranho para lutar contra o primeiro e salvar o mundo. No entanto, Strange Supremo domina o bom Strange e o absorve. Usando o poder absorvido, Strange Supremo ressuscita Palmer, destruindo a realidade. Strange Supremo implora pela ajuda do Vigia, que se recusa a intervir, enquanto Palmer morre novamente e o universo entra em colapso. I am the Watcher. Eu queria dizer um negócio. Ele seria melhor se perdesse a mulher, né? Não, mas tipo, esse episódio, cara, eu acho que ele foi, pra mim, talvez tenha sido melhor, porque aquele loop de sofrimento que ele se mete, aquilo é um negócio tão lazarento, você imaginar aquilo acontecendo, você revivendo um dos piores momentos da sua vida. É um negócio tão lazarento, vai te jogando tão na bosta, que eu adorei. Ok, eu gostei pra cacete, porque o primeiro episódio ele quebra expectativas do tipo, ele realmente não tem a menor chance, porque sempre que a gente vê filmes com esse tema, o cara sempre sai, ah, eu consegui, não sei o quê. E nesse ele absolutamente só se fode pra caralho. E eu gostei demais dessa ele descendendo até a bosta foda que ele mesmo fez. E o final que ele teve eu achei maravilhoso, totalmente merecido e totalmente necessário também, porque ele não só dá uma importância fodida pro final da série, mas ele por si só, como episódio, eu achei que é o melhor de todos. O creme brulee nunca foi tão caro, né? É. E aí, Thiaguinho? Cara, talvez um dos melhores episódios de toda essa temporada é... Tem esse ponto de vista narrativo também do Doutor Estranho fudido, né, cara? Você explorando algo, e aí a gente vê já essa riqueza do universo Marvel, né? Ninguém precisa explicar o que é um ponto definitivo no tempo, porque a série parte do pressuposto que você já viu Loki, você já entende como que o multiverso funciona. Inclusive, o que a Anciã faz é um negócio muito foda. Ela cria uma sombra da linha do tempo. É dentro daquela linha do multiverso. Olha só o nível de poder das entidades que a gente está vendo ali. O próprio Doutor Estranho Supremo, ele se torna uma entidade cósmica, né? Ele absorve diversas criaturas ali que vêm do plano astral, que vêm do plano do multiverso, e ele consegue criar um puxadinho do multiverso dele que ia ser destruído para ele viver. Olha só o nível de poder desse cara, é um negócio fenomenal, assim. Mexe com conceitos de paradoxo, de linha do tempo, de pontos definitivos. É um episódio que ele trabalha muito bem a questão do multiverso. Eu acho que isso, apesar de não ser diretamente ligado, serem pessoas diferentes, né, que estão trabalhando em cada uma das obras, mas eu acho que isso já é uma palhinha do que a gente pode esperar de Doutor Estranho e Feiticeiro Escarlate, né, lá no Multiverso da Loucura, que vai ser alguma coisa nessa pegada. Sabe, vai e volta no tempo e abre um portal e entra aqui e sai ali e faz uma redoma multiversal, sabe? Eu acho que vai ser nessa pegada, assim. É muito esperamos, bom. Esperamos, né? É um personagem que ele não é preto e branco, né? Ele sabe que ele tá errado, mas ao mesmo tempo ele cede aquela dor, ele confia no que ele tá fazendo, e quando ele vê que tudo vai dar errado, ele tenta se arrepender, tenta consertar, ele não tá fazendo aquilo por maldade, por ambição, mas porque ele é movido pela dor. Que episódio, cara? Que episódio? A própria fotografia da animação, tudo meio cinza, tudo meio sépia, assim, sabe? Ou tá chovendo, exato, ou tá escuro, vai, ou tá com uma neblina. Lindo. A cada tentativa que ele vai fazendo, ele vai quebrando mais. Você percebe, tipo, ele vai sentindo cada vez mais a cada tentativa que ele não consegue. Ele vai se quebrando mais e mais. Em vez de, tipo, vencer o luto, ele está se afundando no luto cada vez mais e mais. Tem aquela velha metáfora, né? Quantos demônios a gente guarda dentro de si, né? Se você não conseguir externar aquela dor que você tá sentindo, você tá guardando demônios dentro de você. E é exatamente isso que ele tá fazendo. Ele tá... O cara é uma pokebola do inferno, assim. O cara tá enfiando o diabo. Guardando uma legião, né? O cara é Emily Rose, né? Exatamente, cara. É muito... Quanto mais eu penso sobre esse episódio, mais incrível eu acho ele. Não, esse é... Ou seja, em geral, mostra a importância de um... De uma terapia, né? Também. Exato. É pior que isso, né, cara? Pior que isso mesmo. E o Leozinho, cadê? Eu acho que nesse episódio, o que fica muito claro também, a importância do Doutor Estranho no sentido do quê? A Anciã, principalmente, né? A personagem da Anciã, ela claramente conhece muita coisa dentro do universo Marvel, corrobora aquela teoria de que o Thanos ataca só em Guerra Infinita porque ele espera ela morrer. E sim, acho que a questão do ponto fixo no tempo não é só a morte da Doutora Palmer, que é a questão de ser um ponto fixo. O problema é a morte dela gera o Doutor Estranho se tornar um mago e consequentemente se tornar um mago supremo. A questão que gira toda ao redor do Stephen é, ele precisa se tornar um mago supremo. E isso em todos os universos. Ele tem que ser o mago supremo. Porque aparentemente esse posto carrega um cargo que você se envolve com o multiverso inteiro, independente dele ter absorvido aquelas criaturas. E claro, nós não sabemos que criaturas estão dentro dele. De novo, o Shuma-Gorá parece estar dentro dele. E já tá meio que confirmado no filme do Doutor Estranho 2 que o Shuma-Gorá vai aparecer. Na verdade, Léo, nós sabemos quais criaturas estão aqui. Estou com a página aberta que a primeira criatura que ele absorve é um gnomo de jardim, que é uma referência a Asgard. A segunda, que ele rouba só a capa da barata, que é uma versão da capa que ele nunca conseguiu pegar. A terceira, que é uma fênix de seis olhos, não é a força da fênix, mas é primeira vez que ele absorve uma força negra. Aí ele absorve um dragão vermelho, que é uma referência do Shu Lao, a criatura do punho de ferro. Aí ele vai pegar um bode de duas cabeças, que é uma referência a um deus egípcio, a Mon-Ra. Aí ele vai pegar uma caveira voadora com chifres, que é uma referência a Sumaket, um antigo vilão do Namor. Aí ele vai ter um morcego gigante, que é uma referência ao Batwing, um vilão do Homem-Aranha. Tem um que ele pega que é o Move, que o nome do bicho é Muzi, que é uma criatura que faz referência à espada selvagem de Conan. Ele absorve também um dragão de fogo, que é um dragão de fogo que aparece no Thor Ragnarok. Um lobo, que é uma referência ao Okami Amaterasu, da Capcom. A cobra, que pode ser Fu e Si, a rainha, o rei das cobras. Aí ele tem já a primeira referência aos velhos deuses, certo? Que um dos demônios que ele absorveu, ele faz uma representação de Dormammu também, mas é uma referência do Old Gods. E por último, é o Shumagorá, que é a referência ao Cthulhu. Esses são todos que ele absorveu. Agora sabemos, mas nós não sabemos o desdobramento, né? Provavelmente no filme do Doutor nível Estranho de poder 2 deles, né? Deve acontecer alguma coisa. Já tem teorias de que o Doutor Estranho do trailer do Homem-Aranha seja esse estranho aí. É o Mephisto, cara. É o Mephisto, né? Não, e outra coisa, esses são os monstros que a gente viu, porque o que dá a ideia é que aquilo ali é meio que um clipe de anos que ele ficou absorvendo o bicho ali. Então pode ter muitos outros que a gente não saiba, né? Exatamente. E tem os efeitos que isso vai causando nele. A gente percebe que cada um tem um efeito e ele demora um tempo pra se recuperar de cada efeito, né? Sim, é o Ben 10 da Marvel, né, cara? A gente viu ali... Mas que fora ele tá que ele absorveu a si mesmo, se lembrar, que é a versão que a gente conhece da Marvel. Então que já não é fraca. E a gente vê como esse personagem é humano pra caralho, né? Uhum. Porque, mano, tipo, perdeu a mina. Ele vai fazer o possível. E na hora que ele percebe que ele fez bosta, ele começa a implorar pro The Watcher, né? O Vigia. É, o pior é que é assim, ele foi avisado e ele sabia que o que ele ia fazer ia dar bosta. E mesmo mas assim, ele é gente chegar, como a gente, quem né? Não chegou esperando. No desespero. Né? No extremo desespero. Pra falar que tava arrependido. Mas no desespero você faz tudo, cara. Mano, quem nunca? Ô, não põe o pipi desencapado lá, vai dar ruim. Então, cara, ele é a criatura cósmica mais humana de todas. Sim, exatamente. Bonito, eu acho que esse episódio todos concordam que é um dos melhores, né? Sim. Então vamos subir o som e Pedro, vamos para o próximo episódio. E se zumbis? Eu me recuso o que aconteceria a ser. Foi escrito por Matthew Chauncey, 8 de setembro de 2021, porque não tem mais nada escrito entre o nome e a data aqui no Wikipedia. Enquanto procurava por Janet Van Dyne no reino quântico, Hank Pym descobre que ela foi infectada por um vírus que a transformou em zumbi. De seguida, parabéns, senhora Wikipedia, Janet infecta Pym antes de ambos voltarem para o laboratório, espalhando o vírus pelos Estados Unidos. Semanas depois, um grupo de sobreviventes formados por Bruce Banner, Hope Van Dyne, Peter Parker, Bucky Barnes, Okoye, Sharon Carter, Happy Hogan e Kurt ficam sabendo da existência de um campo de sobreviventes com progressos para uma cura. Eles são atacados por zumbis ao longo do caminho e perdem Hogan e Carter. Hope também é infectada e se sacrifica, permitindo que o grupo chegue ao acampamento. Lá eles descobrem que Visão tem atraído sobreviventes para o acampamento, incluindo Scott Lang, decapitado, e um T'Challa sem uma perna, oferecendo-os para Wanda, infectada. Wanda se liberta, atirando uma enorme onda de zumbis atraindo uma enorme horda de zumbis para o acampamento. Barnes, Kurt e Okoye são mortos enquanto Visão perece ao entregar a joia da mente para Parker, revelando que seu poder pode curar o vírus zumbi. Banner se transforma no Hulk e enfrenta Wanda, permitindo que os outros escapem. Peter, Lang e T'Challa vão para Wakanda para transmitir a energia da joia da mente por todo o planeta, enquanto Wakanda é cercada por outra horda liderada por um Thanos zumbificado. Futurama. Né? Scott Lang e Futurama total, né? No jarro lá. Sim. Cara, esse episódio é legal. Pra mim não é um dos melhores, mas assim, é muito louco ver a Feiticeira Escarlate, né? Zumbi side, né? Total, cara. Literalmente dava pra fazer um joguinho de zumbi side com todos esses personagens. Sim, ela, tipo, liberou o raid 100% ali, cara. E aí seria um what if Feiticeira Escarlate metesse o louco, né? Mas é que, tipo, eles fizeram um zumbi... Deram um upgrade no zumbi, né? Porque... Era zumbi tudo inteligente, utilizava todos os dons que tinham, né? Zumbi, a gente sabe que se transforma em zumbi, ele fica meio retardado, né? Sim, mas aí vamos considerar que, tipo, são pessoas que estavam acostumadas a usar aquilo instintivamente, praticamente. Porque não é zumbi, né, cara? É um vírus, eles explicam que é um vírus lá do reino quântico, isso pode ser qualquer coisa, explicação científica de história em quadrinhos, foda-se, né? O nome é What If Zombies. Você aceita isso. E outra, que... Matheus, dependendo do universo que a gente tá falando, zumbi pode ser qualquer coisa. A gente acabou de ver um trailer aí que zumbi pode ser uma merda também. É, inclusive isso. Mas lembrando que Zombies era um dos episódios mais esperados, né? Porque ele faz parte daquela referência... Ele é referência daquela minissérie dos anos 2000, pelo Mark Miller, se eu não me engano. Que começou lá em Quarteto Fantástico e deu bastante destaque, acho que pro Magneto na época. Tem muitos fãs, né? Tem muitos fãs. Foi um negócio super divertido, super diferente. Lembrando que o começo dos anos 2000 foi o grande revival de zumbis, né? A gente teve filmes de zumbis, Walking Dead estourando em todo lugar e tal. Então, a Marvel se aproveitou disso. Pra mim, é um episódio divertido, cara, sabe? Você vê o Homem-Aranha ali usando a capa do Doutor Estranho, a Feiticeira Escarlate zumbi, a Janet usando aqueles poderes do Homem-Formiga, ficando gigante. Então, assim, ele é um episódio pra você ver sem compromisso, né? Como eram as histórias do What If, né? Era um quadrinho que você sentava pra ler, senta ali pra dar uma cagada, pega o quadrinho, lê sem compromisso e é isso, cara. Diversão gratuita. Sim. E aí o contrário, né? Porque o Visão pegar no episódio ficava falando, ah, é porque eu não podia acabar com ela. Não, mas ele é assim, outro, né? Sempre, né? Na série, no Visão, episódio, ele é assim. Outro se matando pra reviver uma e o outro não quer matar a outra. E uma outra curiosidade, né, Matheus? A gente descobre que, na verdade, qualquer pessoa usando os poderes do Homem-Formiga são melhores do que o Scott Lang. Porque Scott Lang não sabe o que tá fazendo. Que é uma pena, eu gosto do ator, mas, né... Roteiro não ajuda ele, coitado. Isso é verdade. Cara, mas eu achei assim, eu particularmente, eu já não sou fã de temática zumbi. Acho bem xarope, mas enfim, gostam de saturar, né? Foi aquele episódio, como o Thiago falou, aquele fanservice que todo mundo queria. Também já achei desnecessário, porque nos filmes a Marvel já tinha feito fanservice dessa série Marvel Zombies outras vezes, então forçou mais um pouco a barra. O que me pegou de verdade, já que, vamos fazer um negócio zumbi, beleza, já que você vai fazer um episódio zumbi, esse episódio específico não precisava ter tanta piada. O que me pega nesse episódio é o quê? É uma situação muito séria, eles estão ali no fim do mundo, beleza. Eles têm um vínculo, aquela equipe final da Sharon, da Hope, e os personagens vão morrendo um na frente do outro, e eles não dão a mínima. Eles fazem piadinha um com o outro, enquanto os companheiros dele estão sendo comido vivo, estão sendo pedaço arrancado. Não, o Bucky encara o Steve como se não fosse nada, né? Como se não fosse nada, e nenhuma morte foi natural. É braço marcado, é tiro na cara. Acho que é porque é muita coisa acontecendo em pouco tempo, né? Pode ser. Eu acho. Agora, o que se aproveita desse episódio? Esse Homem-Aranha, que finalmente citou o Tio Ben. E dois, eu não sei vocês, mas eu senti que aquele não é o Homem-Aranha do Tom Holland. Foi o único personagem de What If que eu não achei parecido com o ator. É mais amadurecido, né? A gente vê que ele tá mais amadurecido, sim. Não sei se tem a ver contrato com a Sony e Tom Holland. E aí eles quiseram não deixar claro, mas assim, tanto que ele nem usa máscara, né? Ele não usa nem a máscara, talvez pra dar uma descaracterizada do Homem-Aranha de propósito. Mas ele, pra mim, foi o único personagem da série inteira que não parecia o ator. Esse negócio que você falou da comédia é um fato que me deixou bem... Sei lá, achei muito esquisito na série, praticamente em todos os episódios. Porque parece que as piadinhas que eles colocam são em momentos inoportunos, às vezes. E isso aconteceu até no próximo episódio. Tem alguns momentos lá que eu pensei, pra quê, sabe? Mas isso acontece na Marvel, né? Em diversos pontos, diversos filmes, né? Isso é novidade também, né, cara? É que eu acho que como são episódios curtos e não um filme de 2 horas, eles têm, ele tem uma cota de piadinha pra atingir, eles acabaram, sei lá, extrapolando demais e fica muito na cara. É, mas tem outros piores. Oxi! Tem não, é o melhor episódio de todas as séries, Thiago. Vamos subir o som, vamos pro próximo episódio. Eu ia ler esse pra deixar o Thiago ler o próximo. Mas eu vou deixar o Thiago ler esse. É muito canalha, eu tava esperando isso, cara. Então agora, Thiago, eu ia deixar você ler o próximo episódio, porque é um episódio que você gostou muito. Mas eu vou deixar você ler esse agora. Eu sabia, eu já tava... Pra deixar você mais feliz, você vai ler o Killmonger, né? Então vamos lá, episódio número 6, o que aconteceria se Killmonger tivesse resgatado Tony Stark? Episódio aí por Brian Andrews, Matt Chauncey, exibido em 15 de setembro de 2021. No Afeganistão, o comboio de Tony Stark é emboscado pelos 10 Anéis, mas ele é salvo por Eric Killmonger Stevens. Retornando às indústrias Stark com Tony, Killmonger expõe o envolvimento de Obadiah Stane na trama da emboscada e juntos... Ele e Stark constroem um drone de combate humanoide usando o vibrânio de Killmonger. Precisando de mais vibrânio para criar um exército de drones, eles conseguiram que James Rhodes o comprasse de Ulysses Klaus. A pedido de Killmonger, Klaus vaza a notícia da transação para Wakanda para atrair T'Challa para o local. Killmonger mata T'Challa e Rhodes, fazendo parecer que eles se mataram. Stark confronta Killmonger usando o drone, mas Killmonger o derrota e mata Stark, fazendo parecer um ataque dos Wakandanos. Killmonger mata Klaus e se reúne com sua família em Wakanda. Os americanos, liderados por Thaddeus Ross, enviam o exército completo de drones das indústrias Stark para atacar Wakanda em retaliação pelos assassinatos de Rhodes e Stark. Killmonger lidera a defesa de Wakanda com sucesso. Após a batalha, Killmonger ingere a erva em forma de coração, tornando-se o novo Pantera Negra. Enquanto os Estados Unidos se preparam para erradicar Wakanda, a irmã de T'Challa, Shuri, informa Pepper Potts sobre os planos de Killmonger e propõe expor a verdade. Erva. E aí? Eu gostei bastante. Gostei. É uma dúvida. Eles pegaram Andy Serkis pra dublar o Klaus também? Acho que sim. Porque o Stark não foi o Robert Downey Jr. em nenhum. O Stark não, e acho que a Capitã Marvel também não. Mas o Andy Serkis, se eu não me engano, eu vi o nome dele nos créditos. Eu tenho um problema com esse episódio. Pro Killmonger ficar inteligente, passa um efeito Batman nele. O Stark fica burro. Não sei, o Stark, todo mundo fala gênio, filantropo e bilionário. Só que pro Killmonger parecer inteligente e manipulador, deixaram o Stark burro em excesso. Mas Renato, esse Stark é o Stark que não passou pela caverna. Exatamente, ele não é filantropo, ele é um armamentista. Ele não passou mas por nada que moldou ele. Mas ele, então, aquele mas Stark ele é lá é muito tosco no filme dele, antes dele passar por mas tudo. Mas o Stark não é burro. Mas não é questão de ser burro, Renato. Ele é prepotente, ele acha que o que ele tá fazendo não vai dar em nada, entendeu? Que ele tá com a cocada preta, como diria o ditado, entendeu? Não é questão de burrice, é uma autoconfiança estúpida. É, o nível de pau no cuzice dele não deixa ele ser inteligente. Não deixa ele ver as coisas. Agora, o que pega na real pra mim nesse episódio é o que aconteceria se o Killmonger fosse fosse o Killmonger. Porque nada mudou. É o Killmonger sendo o mesmo Killmonger de sempre, com os planos e as ambições dele, porém ele conquistou de uma outra maneira. É, seria, e se o Killmonger tivesse dado certo? Se os planos deles forem um sucesso, é basicamente isso. Tipo, Pantera Negra versão 2. Depois que ele vira o Pantera Negra, ele vira o mesmo pau no cu que ele é no filme do Pantera Negra. Tipo, não mudou. É um arif que funcionou mais. Que funcionou mais pro Tony Stark do que pro Killmonger. E se o Tony Stark fosse burro, né? A cena que o exército tá entrando lá no. Lá em Wakanda e eles ativam lá o escudo e depois ele aperta o botãozinho lá, liga de novo e fala: olha, eles estão atacando ainda. E começa a destruir tudo. Mas a cena de luta nesse momento, pra mim, foi impecável. Não, é bacana. Mas posso te falar por que teve esse episódio? Pro Michael B. Jordan ser o Pantera Negra, né, gente? Mas ali ele não é o Pantera. Mas ele vai ser o mesmo pau no cu. É, ele não foi Pantera Negra, né? Não, não vai, mas tipo assim... O certo é, o que aconteceria se o Killmonger não fosse um puto escroto? É o que deveria ser o nome desse episódio. O que aconteceria se o Killmonger, se o pai dele não tivesse sofrido o que ele sofreu, ele não tivesse transformado aquele rancor dele numa obsessão puta paranoica, entendeu? Esse teria sido uma boa pegada pro episódio. Sim. É o Killmonger de sempre, só que ao invés dele ir por um lado, ele foi pelo outro. É, o que eu mais gostei nesse episódio, na verdade, é eles terem mantido a roupinha de Vegeta dele. Não sei se vocês sabem, mas o Michael B. Jordan só aceitou ser o Killmonger se eles deixassem ele usar a roupa do Vegeta no filme. Eu não sabia disso. É verdade. Sim, sim. Da hora. Porque ele realmente é fã de anime. Bom, vamos pro melhor episódio? Vamos lá, eu deixaria o Thiago ler, mas... Agora quem vai ler é o Thiago Almeida. De novo? O que adiantou eu ler o outro, né? É que tem nome, já tem seis. Agradeça o Pedro, porque ele que deu a ideia agora. É sorteio. Exato, olha aí, eu tirei o papelzinho. Sorteio especial aí. Tá bom, vamos lá então. Episódio número 7. O que aconteceria se o Thor fosse filho único? De Brian Andrews e C. Bradley. Episódio de 22 de setembro de 2021. Após a guerra entre Asgard e os gigantes de gelo, Odin descobre um bebê gigante de gelo abandonado e devolve a criança ao seu pai, Laufey. Anos depois, Thor, o filho de Odin, cresce e se torna um príncipe agitado que prefere passar seu tempo em festas a estudar. Quando Odin adormece e Frigga parte para um solstício, Thor, ao lado de Sif e os três guerreiros, viaja para a Terra para dar uma festa gigantesca, convidando alienígenas de toda a galáxia. A chegada de Thor na Terra atrai a atenção de Jane Foster e Darcy Lewis, que o rastreiam até Las Vegas e acabam se juntando à festa. No dia seguinte, Jane é contatada pela SHIELD, que deseja eliminar Thor, pois suas ações causaram vandalismo em todo o mundo. Maria Hill convoca Carol Danvers para a Terra, que então se envolve em uma batalha com Thor, mas é finalmente derrotada. Hill sugere que Danvers atraia Thor para uma área aberta na Sibéria, onde ela possa exercer totalmente seus poderes. Jane, que se opõe ao plano de Hill, consegue fazer contato com Heimdall, que a teletransporta até Frigga, permitindo que ela explique a situação. Enquanto Danvers e Thor se preparam para a batalha, mais uma vez Frigga intervém e anuncia sua chegada iminente, forçando Thor, assustado, a limpar a sua bagunça antes de Frigga chegar. Depois disso, Thor chama Jane para um encontro e em seguida ele é confrontado por um exército de drones de Ultron, vindo de um portal liderado por um Ultron alternativo que adquiriu todas as pedras do infinito e assumiu o controle do corpo do Visão. Aí eu vou te perguntar, Thiago. Vai falar que esse episódio não é bom? Olha, eu ia fingir que é bom pra caralho só pra irritar o Thiago, mas eu não consigo nem isso. Cara, quando acabou, eu juro por Deus que eu fui nos créditos olhar se não foi escrito pelo Taika Waititi. Porque é o mesmo sentimento de Thor Ragnarok, assim. É um inferno isso que os caras fizeram de achar que o Thor tem que ser o humor retarda, assim. E eu sei que retarda é um termo ofensivo, gente. Eu sei disso. Mas eu tô aqui pra ofender. É muito ruim. É muito ruim. É um episódio muito... É um humor rasteiro, zorra total. horroroso, cara. O personagem, ele não precisa ser um completo imbecil. Não precisa que ele bateu a cabeça na beirada do berço quando ele era pequeno. Não precisa disso. A gente tem ótimas cenas de humor envolvendo o Thor que não são nessa pegada. Por exemplo, todas as tiradinhas de humor do Thor antes de passar pelo Ragnarok, aquela coisa dos diálogos dele com o Hulk, dele dizer que o Loki é adotado, aquela cena na Era de Ultron, que eles estão tentando levantar o martelo e o Thor tá ali zoando geral. A cena dos Guardiões da Galáxia encontrando o Thor, sim, é de mijar de rir, cara. Aquela cena ali entre os dois, né? Ele. Mas você não achou que esse episódio é isso? Não, cara. Aquilo ali é o humor de Thor Ragnarok, o humor imbecil, cara. O personagem. Horroroso, cara. Tosco. É um episódio de Eu Apotro as Crianças com o Thor. Puta, e aí começa a aparecer todos os alienígenas, todos os. As criaturas. Completar, só faltou aquela risadinha, né? Da série de comédia. Ah, mano, é ruim, cara. É ruim. Aí chama a Carol Danvers ali, sem explicação nenhuma. Que episódio fodido. Inclusive, o Thiago, o What If mostrou que basicamente, pra qualquer peido, o Nick Fury iria pegar aquele page e chamar a Carol Danvers. Mas sim, literalmente qualquer peidinho. Porque quase tudo ele chamou ela. Em defesa dele, quem chamou ela ali foi a Rio, né? Dessa vez foi. Dessa vez foi, mas é uma resolução fácil. É uma resolução fácil, assim. E, cara, se fosse um Thor mimado ao ponto de ser prepotente, dele fazer uma grande merda, entendeu? Tipo, ah, eu vou, sei lá, qualquer coisa que não fosse aquilo ali, entendeu? Dele ter feito alguma coisa por ele ser mimado, pelo fato dele não ter um irmão como o Loki, fez com que ele fosse o cara, filho único, que não tinha ninguém pra concorrer com ele, que não tinha ninguém pra mostrar a ele que certas merdas têm consequências, né? Porque é basicamente esse o papel do Loki na vida do Thor. É, então assim, ele poderia ter feito uma grande cagada por conta disso. Rei Thor, eles perderam a chance de fazer o Rei Thor. Perderam, ele tornado Thor e ser um rei péssimo, porque ele é um rei arrogante, um rei mimado, prepotente, sim, que faz merda. Ele poderia ter feito alguma atitude causando a guerra de Asgard com os outros reinos e causando a morte de Odin, por exemplo, né? O que aconteceria se, né, a gente tivesse uma Asgard onde o Thor tivesse que assumir, porque por causa de uma merda que ele fez, houve uma guerra e Odin morreu. Mil ideias maravilhosas. Mas não, eu sou obrigado a ver um... um Thor festeiro. Eu só queria dizer... Sandler, caralho. Eu só queria dizer que esse episódio foi maravilhoso. Sei que não consegui enxergar isso e vamos pro próximo episódio. Não. Tem mais coisa pra falar aqui. Por exemplo, por que caralhos o Vigia escolheu esse Thor pra defender o multiverso? Porque o Thor piadista virou uma parada que a galera toda gosta e eu não sei por quê. Galera toda tem que morrer com câncer no cu. O Thanos tava certo, cara. Tem que acabar com a galera. O Pedro não tá citando o momento preferido dele, que é o Howard Duck, de novo traçando um ser humano. É claro, pô. Casando. Aí, Thiago, você falou que não tem nada bom aí. Tinha o Howard fazendo o que o Howard faz. Cara, mas tudo é ofusco. É uma chuva de merda tão grande que ofusco. Ah, tinha o Loki, Thiago. O Loki aparecendo como o rei Loki dos gigantes de gelo é legal. É legal ver o Loki no visualmente. No geral, a aparência do Loki é legal. E, aliás, vou responder o Pedro uma coisa. Sabe por que ele foi escolhido o Thor desse universo e não a Capitã Marvel desse universo? Porque senão eles não tinham conseguido chamar o Ultron, que é a única função do Thor. Ok, é, mas qualquer um poderia ter chamado, sabe? Sei lá, dar um rojão na mão. É esse que é o ponto. Um. Não, é uma coisa do Thor. E o Vigia, coloca dois dedos na boca assim, dá uma assoviada cósmica, o Ultron ia pra lá também, cara. Não tem motivo, não tem explicação, não tem nada. Inclusive, durante a luta contra o Ultron lá no final, o Thor pouca coisa faz. Sabe o que faltou? É um alívio cômico merda, cara. Sabe o que faltou? Sim. Faltou o Vigia pensar que ele podia fazer assim, ó, juntar as duas mãozinhas na boca e fazer... Gente, esse episódio foi bom, para. Vamos. Oi, bonsaço. Muito bom. Vocês estão com muito hate. Vamos pro próximo episódio. Vai. Ótimo, foi eu show. Eu vou ler o próximo episódio aqui. 8. What if, né? E se o Tron ganhasse? Ou o que aconteceria se o Tron tivesse vencido? Brian Andrews, Matthew Chauncey, 29 de setembro de 2001. Foi... 2001? Caralho, logo depois que caiu as torres. 29... Não, 2021. Isso. Ninguém sabe de nada. Vamos lá. Ultron, tendo tomado a joia da alma e o corpo de vibrânio do Visão, derrotou os Vingadores e lançou o Holocausto Nuclear Global. Thanos aparece na Terra para completar a manopla do infinito, mas Ultron o mata instantaneamente e pega suas 5 joias do infinito, ganhando assim o controle de todas as 6. Os caras sabem contar nessa, né? Ele as usa para criar um enorme exército de drones e erradicar toda a vida no universo, deixando Carol Danvers, Clint Barton, que não devia existir, e Natasha Romanoff como os únicos sobreviventes. Danvers luta contra Ultron, mas ele também a mata. Enquanto isso, Barton e Romanoff encontram uma cópia da consciência de Armin Zola e tenta carregá-la na mente de Ultron para destruí-lo. Barton se sacrifica, ainda bem, para permitir que Romanoff e Zola, agora no corpo de um drone do Ultron, escapem. O upload falha porque o corpo principal de Ultron não está mais em seu universo. Ultron descobriu a existência do multiverso e ataca o Vigia. Eles lutam em todo o multiverso e Ultron ganha. O Vigia foge e relutantemente pede ajuda ao Doutor Estranho Supremo. Pica, né? Convenhamos, pica pra caralho esse episódio? Então, é, mas bom. Aí a gente tem o Deus Ex Machina mais chato que teve, que foi o do Thanos. Eu achei muito chato. Tipo, o Thanos apareceu, vum. O cara tem 5 joias. 5. Não, mas ele, ganha tem, dele. Ele tem as joias. É o Deus Ex Machina chato. Não, mas é chato. Foi isso foi chato pra. Tipo, põe um pouco de dificuldade. Tipo, é a parte que não fez sentido. Então, mas não, nada seria difícil pro Ultron nesse caso. Então, mas esse é que é o ponto. Antes, tipo, ele só... Tipo, um raio do Ultron pra um cara que tem 5 joias do infinito. Uma joia do infinito não faria tanta diferença, mas joia da mente. Então, saiu hoje uma explicação, entre aspas, de um dos produtores de What If, dizendo que, na verdade, aquele Thanos ali, ele foi um Thanos que chegou sozinho, sem nenhum preparo, porque ele achou que seria fácil tirar a joia da alma, então ele não se preparou e tal, ele não esperava... Que o Ultron Visão, né? Fosse atacar ele daquela maneira. Então, tipo, perdeu no susto. Perdeu porque foi otário. Chegou lá e caralho, Thiago, e morreu. Mas esse que é o ponto. A joia do Visão é a joia da mente. O cara tem a joia da realidade. O cara tem a joia da alma. O cara tem a joia do poder. O cara tem a joia do tempo. Sabe? Ele tem... A joia da mente não faria um raio daquele jeito. Pra porque a gente, a gente parte do pressuposto que... Pro Thanos conseguir todas as joias, ele teve que enfrentar os Vingadores. Sim. Né? Então, assim, se o Ultron conseguiu a vitória dele em Vingadores 2, teoricamente a gente não teria todos os desafios pro Thanos conseguir as outras joias. Ele conseguiu as joias de maneira muito mais fácil. Porque não tinha os Vingadores lá, porque os Vingadores já haviam sido derrotados pelo Ultron. Uhum. Então, a gente até passa um paninho aí, realmente, pra achar que o Ultron, que o Thanos chegou ali achando que a joia ia estar de bobeira, né? Thiago, o Thanos esqueceu de grindar nisso aí. Ele não fez grind o suficiente, não aumentou o level, chegou lá level baixo. Não fez, se fudeu, O Renato. Sabe o que me incomoda? O Thanos é o boy rico indo pro Rio de Janeiro. Então, Rafael, mas a questão é a seguinte. E daí chegou lá e, caralho, tem tiro aqui. Se assustou, tomou um tiro e morreu. Mas eu entendo, a sua reclamação com esse Thanos é a mesma reclamação que eu tenho com o Thanos do episódio 2. Sim, mas de achar que outra coisa, Thiago. Por isso que tá a joia da mente. É incrível, os caras que estão fazendo essa parte do universo Marvel, a joia da mente nada mais é do que um raio amarelo. É só isso que a joia da mente faz. Só um raio amarelo. Ele podia simplesmente ter pegado, olhado pro Thanos, aquele raio amarelo, ao invés de cortar ele, tomar conta dele e fazer o Thanos entregar pra ele. E depois ele matar o Thanos. Faria muito mais sentido com uma joia da mente. Na verdade, a joia da mente é que é retirada lá do cajado do Loki, né? Ela funciona como a consciência do Visão, né? Ela é que dá o start ali. O raio é... Caso. O Visão já solta esse raio naturalmente. Mas eu acho que o que faz a diferença, Renato, é o quê? Do mesmo jeito que só a Wanda consegue destruir o Visão, porque só uma joia afeta outra joia, o raio do Visão afeta o Thanos nesse nível, porque ele, o que dá poder ao Visão é a joia, mas o raio é um raio do Visão e só uma joia afeta a outra. Não sei se pelo menos pode ser isso, mas realmente, eu concordo. Ele podia ter cortado a mão do Thanos, pego as joias e usado elas pra fazer alguma coisa com ele. Gente, só queria mostrar que o Tron tava muito pica. É o Arif, gente. O Arif, tudo pode acontecer. Eles tinham que ganhar tempo, Thiago. Exato, pô. Esse que é o ponto. Esse foi ganhar tempo da maneira mais preguiçosa que eu já vi. Não, mas tudo bem. Mais preguiçosa. Queriam mostrar que o Tron tava muito pica, sabe? Fila que segue. Agora, eu acho muito esquisito chamar o Tron de Ultron com a cara do Visão. Eu chamo de Ultron Visão. Então, eu fui falar pra Jéssica, né, minha noiva, sobre o episódio. Eu falei, não, o episódio do Visão. Daí eu, cara, não, é do Ultron. A gente confunde pra cacete. Mas assim, é o muito Tron louco. É o Ultron 2.0, você pensar. Sim, e é muito louco o Vigia, né, ele se rebaixar ao nível, né, uma entidade universal, blá, blá, blá, se rebaixar ao nível de pedir pra um cara, né, que ele falou, meu, você que se foda aí, eu não vou te ajudar, não posso te ajudar, só posso ver, né, as coisas. Ele pedir ajuda pra esse cara. Isso foi legal pra cacete isso daí. É, porque tudo tava em jogo, né? Sim. Absolutamente tudo, literalmente. Uhum. Eu não imaginava que poderia acontecer, tipo, ele pedir ajuda pro Doutor Estranho. Eles podiam ter economizado muito tempo naquela porcaria de cena dos arquivos que a Viúva Negra e o Clint estão revirando os arquivos e o Vigia tá escondidinho falando, não, pega aquela caixa. Tem que ter um cômico, gente. A gente tá falando isso desde o primeiro episódio. Essa parte não é bem cômica, né? Ela é só pra fazer um suspensezinho besta. Sim, mas acaba sendo cômico porque é tipo uma criatura celestial, blá blá blá, o caralho pega lá, pô. O que eu acho bacana é porque, assim como o episódio Zombies, né, esse episódio faz referência direta a uma outra minissérie dos quadrinhos, que é a Era de Ultron. E apesar de eu achar ok que não é lá grandes coisas, eu gosto, porque eu adoro essa coisa de universo distópico, sabe? Que aconteceu um desastre e tudo ficou fodido, né? Era de Ultron, Old Man Logan, né? Esses universos assim, onde todo mundo morreu, sobrou só uma meia dúzia ali, e os caras tiveram que mudar totalmente o estilo deles pra poder sobreviver, é uma temática que eu gosto. É legal, e aí você... legal pra caralho. Você ter ali um, sabe, uma pincelada dessa Era de Ultron, eu achei interessante, né? Aquela coisa deles terem que agir rápido, senão a consciência do Ultron se comunica lá com a colmeia e tal. Então, sabe, se fosse mais nessa pegada, né? Ver o que aconteceu com os outros heróis, né? Nessa Era de Ultron. Quem foi morto, quem se fudeu, quem tá preso, né? É um conceito legal. Eu, sinceramente, eu não esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Eu acho que o gancho de roteiro das Joias do Infinito tá ficando gasto. Acho que já rendeu o que tinha que render. Porque, Thiago, em Loki já falou que, porra, Joias do Infinito não é nada, tá ligado? A gente falou sobre isso aqui, né? Então, eu acho que já deu. Eu acho que já tá um pouco. É como se estivesse voltando, entendeu? Tipo, mano. Tá, eu já vi isso, tá? Eu já sei como isso funciona. A gente já tá em outro nível agora. É que agora vai adentrar na segunda temporada, né? Só dando aí, né? Spoilando que a pica da Marvel agora, que não é mais o Kevin Feige, né? A pica da Marvel falou que essa série vai ser anual. Então todo ano vai ter o What If. E ela falou que ela vai mexer mais com os filmes mais novos, não vai envolver as séries. Então, tipo, a gente pode esperar Shang-Chi, a gente pode esperar Eternos, tá ligado? Então aí a gente começa a fugir das joias do infinito, né? Principalmente com os Eternos ali. E... o que você ia falar, Renato? Eu encarei esse meio com uma saideira das joias do infinito. Sabe, realmente a saideira. Vamos mostrar outra pessoa utilizando pra ver como se utiliza de maneira diferente. Você usar da maneira benevolente, você nem sabe o que vai acontecer. O cara vai gerar milhões de recursos e fica uma paz eterna, sabe? Agora, nesse sentido, uma coisa que eu queria ver o Tron é se o Visão tivesse conseguido conversar com o Tron. eles virassem dois irmãozinhos. Mas não tem como, né? O Jarvis nunca teve no Visão. Ele pegou o corpo do Visão sem sistema ainda, entre aspas. Uhum. E uma coisa que eu gostei, por exemplo, eu acharia legal se partisse mais ou menos do pressuposto da série do Loki, do tipo, as pedras do infinito não são grandes coisas, vamos achar uma coisa mais foda e botar nessa porra desse Ultron. Sim. Mas acho que foi meio que uma despedida, assim, como o Renato falou mesmo. Tomara! Não, porque se agora eles vão adentrar os Eternos, teoricamente, são mais fortes do que as joias, né? Sim. Então, já desvincula, sabe? Só por ter um grupo mais forte do que o poder das joias, você já vai deixando distante essa história. E vamos... Léo, lê o próximo episódio aí, não vamos nem cortar o bloco, pra gente já aproveitar pra continuar falando, porque querendo ou não, né, esse episódio... um é ligado no outro, né? Exato. Só pra não deixar passar o gancho do Pedro do Loki, uma cena que foi só vista como cômica na série do Loki, mas que se aplica esse episódio, é a cena daquele anão vasculhando o Loki e faz ele passar num sensor pra ver se ele não é robô. A TVA não consegue rastrear ações de robôs, por isso ela não interviu nesse Ultron. Exato. Então vamos ler a última sinopse, né? What if the Watcher broke his oath? Ou o que aconteceria se o Vigia quebrasse o seu juramento? Lê em PT aí. Ah, desculpa. E se o Vigia quebrasse o seu juramento? Brian Andrews, Ace Bradley, 6 de outubro de 2021, vulgo ontem. O Vigia procura e recruta a Capitã Carter, o T'Challa, Senhor das Estrelas, o Thor, o Rei Killmonger e uma variante da Gamora que matou Thanos de seus respectivos universos. E junto com o Doutor Estranho Supremo, estabelece os Guardiões do Universo para lutar contra Ultron. O Vigia envia a equipe ao universo desabitado para se preparar para a batalha, mas Thor acidentalmente chama a atenção de Ultron. Uma batalha começa antes que T'Challa consiga roubar a joia da alma de Ultron, e a equipe foge para o universo de Ultron, onde se junta a Natasha Romanoff. Ultron batalha com os Guardiões e eventualmente os domina, até que Natasha, com a ajuda da Peggy, é capaz de atirar em Ultron com a flecha, contendo a identidade e a inteligência artificial de Zola. Zola elimina o Ultron por dentro, enquanto Killmonger pega as pedras para si e tenta convencer os Guardiões a consertarem seus mundos. Zola, agora controlando o corpo de Ultron, luta com Killmonger pelo controle das pedras, até que ambos sejam presos em uma dimensão menor pelo Doutor Estranho Supremo e o Vigia. Strange retorna ao seu universo em colapso para manter Zola e Killmonger presos, enquanto o Vigia retorna cada guardião ao seu próprio universo, com exceção da Natasha, que ele manda para o universo onde ela foi assassinada, para que ela possa ajudar os Vingadores. Em uma cena, no meio dos créditos, depois de retornar ao seu universo e derrotar George Batroc, Peggy e Natasha de seu universo descobrem a armadura do Esmagador Hydra, aquela que tem o Steve Rogers dentro. E só pra falar, se quanto a gente estiver falando desse nono episódio não tocar aquela música antiga dos Cavaleiros do Zodíaco, eu não quero nem participar. Só comentar um negócio. A pica da Marvel novamente fez alguns comentários, né, sobre a segunda temporada. Alguns arcos já se fecharam. Arco do Killmonger já se fechou, então não, muito provavelmente não vai ter na segunda temporada. O do Thor, Thiago, já se fechou. Amém. Então muito provavelmente não vai ter. Até então, parece que vai ter o continuação dos zombies e vai ter... É, porque os zombies terminou aberto, né, o episódio. Meu Deus! E vai ter... Ah, o da Peg, né? Isso é, com certeza, certeza vai ter o da Gamora. Isso! Então, já falaram que tava previsto, mas não colocaram nele. Então, foi cortado da Gamora... temporada. Por conta da pandemia, era pra ser 10 episódios, por conta da pandemia foi cortado. E era pra ser o episódio, muito provavelmente, antes desses dois últimos. Era pra ter eu vindo até esse. Voltei pra ver se eu não tinha pulado ele, cara. Não, pior que não. Era pra qual ser. Qual é a minha teoria? Era muito provavelmente pra ser antes desses dois últimos, porque é a Gamora e o Stark, vai ser um episódio dos dois, daquele universo que a Gamora foi retirada. Eu posso a minha teoria? Esse vai ser o basta pra não ter mais Joia do Infinito. Talvez seja o primeiro episódio de segunda temporada. Ela vai destruir, você, né? Destrói a Joia do Infinito e você encerra esse assunto. Mas aí você passa pra outras coisas. O trecho que roubaram ela tava fazendo uma nova manopla, né? Não, tava destruindo, não, a destruindo a manopla. Tava destruindo, é. E fazendo o moedor de joias. A questão é que esse episódio, na real, ele tá pronto. Eles decidiram cortar de última hora e ele não aconteceu. O que me deixa puto é que eles não cortaram a porra do Thor festeiro e cortaram um episódio desse que claramente seria foda ver o Stark. O episódio do Thor foi bom. Todo mundo concordou pra caralho, então vamos dar continuidade. Não. Isso. Mas pensa assim. Eu gostei desse episódio pra caralho. Assim, pra caralho na medida do possível de gostar dele. Porque eu achei que ele poderia ter sido melhor. Um aproveitamento melhor dos heróis que eles chamaram. Porque o Thor basicamente só serviu pra distrair o Tron com. Primeiro ele soltar o choque, chamar a atenção e depois distrair ele com aquele. Viva Las Vegas! Viva, gente. Las Vegas! Viva Las Vegas! Que foi basicamente, não precisava ter essa porra desse Thor lá, igual eu falei, juntava as duas mãozinhas na boca e fazia. E já resolvia. Sim. O Doutor Estranho Supremo tá foda nesse episódio. Foda pra caralho. A multiplicação dos martelos do Mjolnir foi foda, hein? Ai, que personagem, hein? Eu achei maravilhoso. Eu quero muito ele no MCU pra ver filme com esse desgraçado. Só... Que aparentemente ele já tá junto com o Mephisto no novo Homem-Aranha. Só uma dúvida. Foi no episódio passado ou nesse que o Tron devora uma galáxia? É, no passado, porque é enquanto ele no tá outro. Lutando contra o Vigia. Isso é a referência aí, né, cara? É Galactus pesado ali, inclusive, né? Inclusive o capacete dele nessa cena parece pra caralho do Galactus. Sim. Parece. E eu acho que o aproveitamento do Killmonger durante a luta foi fraco, mas o final dele ficou excelente, na minha opinião. A Natasha com a Peggy deu uma dupla bem legal, apesar de que poderia ser mais aproveitada. Eu acho que a parte da luta em si, apesar de ser ótima, podia ter sido muito melhor, porque ela foi pior do que aquela outra luta que a gente falou antes. Mas aquela cena focada na joia da alma... É boa pra caralho. É boa pra caralho, né? Eu ia falar isso, cara. É boa pra caralho. As cenas de luta desse episódio são bem bacanas, assim. Vamos lá. Já começa do ponto de vista que... É um aproveitamento do Ultron que ele jamais teria dentro desse MCU, né? O Ultron foi melhor aproveitado aqui do que na série corrente dele. Aliás, o Ultron, ele tem sido um personagem da Marvel aproveitado a culhão, né? Só lembrar aí do Marvel vs. Capcom com esse Infinity, não é? Onde ele pega o vírus do Sigma, né? O Sigma Ultron. É um personagem coringa pra caralho, né? Pra você usar ele aí. Ele é sempre abusado, né, cara? É, cara. Então, ninguém mandou ser máquina. Tem isso. Mas assim. Legal que ele virou gigante, né? Coisa sim, que era pra ter acontecido no filme coisa dele. Cortaram orçamentário. No filme dele. É. Olha, é um episódio que eu gostei, achei interessante. Ele é bem assim, capítulo final de Super Saga da Marvel, sabe? Bota ali o vilão super poderoso, um monte de herói caindo na porrada, poderes cósmicos. Então ele é um episódio divertido, já que eles resolveram usar, né, o Ultron Visão como o vilão final, então que fosse o Vigia ali explicando as coisas e tal. Mas é um episódio que, assim, se... for para ser muito chato, né, procurar pelo em ovo, ele me levanta algumas questões. Por exemplo, o destruidor de joias não funciona porque eles dão aquela explicação lá, whatever, né, de que foi feito para destruir as joias do meu universo, né, que a Gamora fala, não desse universo, dando a entender de que as joias seriam funcionariam de maneiras diferentes. Porém, ele usa as joias da mesma maneira em todos os universos. Uhum. Ou seja, será que o Ultron poderia destruir as joias de um outro universo usando as joias dele? Pergunta, interrogação. Será que não haveriam usuários das joias nos outros universos que ele foi, né, para poder impedir ele de certa maneira? Interrogação. Pelos quadrinhos, nem as joias podem destruir as joias, né? Exatamente. Então, assim, tem uns paradoxos aí. O Léo lembrou muito bem a questão, né, de que a TVA ela não consegue identificar o que os robôs fazem e tal. Porém, contudo, entretanto, o Ultron Visão não é um robô. O próprio Visão não é um robô. Né? Ele é uma entidade, ele é um sintozoide, se a gente for pegar a descrição lá dos quadrinhos. Né? Mas ele tem consciência, né? Talvez o que ele fez ali pudesse alertar, sim, a TVA, né? Que não teve participação nenhuma dentro do multiverso. O multiverso está sendo destruído e independente se é robô ou não. Ou não, tipo assim, universos foram destruídos de maneira, sabe, uma sucessão de... Exato. Não é possível que não tenha um alarme de carro suando no quintal da TVA pra dizer pros caras, olha, alguém tá fazendo merda em algum lugar. Cara, sabe, mas é um dispêndio de energia muito grande. Sim, mas isso tava pronto antes do Loki até, né? Mas aí é que tá, mas aí é que tá. Se tava feito antes do Loki, o problema não é meu. O problema é da Marvel, assim, se você tá me construindo um universo, me apresentando regras de física desse universo, então cumpras, sabe? Tipo, você quer que eu encare o What If como uma série do MCU, então ele tem que obedecer às regras de física do MCU. Então, aí se eu você vou fez ele antes, o azar é seu. Aí eu vou perguntar, vocês consideram o What If como do MCU? Não. Claramente. Eu considero. Sim. Eu acho que não deve ser considerado. Mas Rafa, ele pega cenas do MCU. Sim. Nos universos do What If. Sim, mas ele isso é muito claro. Mas ele pega a cena e transforma no IC. Sim, mas você tem que partir de um ponto inicial pra fazer o IC. Se é o que aconteceria ser, significa que já aconteceu em algum outro momento. E esse outro momento é a série regular do MCU. Sim. Senão não seria o que aconteceria ser. Eu não posso fazer um episódio de alternativa de história se eu não tenho a história básica ao qual ele parte como uma alternativa, entende? Então você fora precisa ter o MCU. Eu tenho uma fora dúvida pra concepção... vocês. Eu tenho uma dúvida pra vocês que são mais nerd do que eu em quadrinho. Por que que o Tron não pegou mais joias do infinito dos outros universos que ele foi? Elas não funcionam. Aí que tá. Eles mesmos se perdem, como o Thiago falou, nas regras deles. As joias só funcionam nos universos ao qual elas pertencem. Inclusive, Pedro, não é em todos os universos que as joias são as mesmas que a gente conhece. Só... Tem universos onde as joias têm outros poderes. Então, tem uma curiosidade que o Darkseid já usou a Manopla do Infinito. Ele tentou usar no universo DC e não funcionou. Mas sim, isso vale pros quadrinhos. Sim. Realmente, o Tron poderia ter pego outras joias? Poderia. E até por esse motivo. Em alguns universos, as joias têm poderes diferentes, não são as mesmas joias. Mas ainda assim, não pegou. Isso foi uma coisa, mas ao mesmo tempo que é uma regra que só tá nos quadrinhos, ela nunca foi falada no MCU. Gera outras dúvidas. Tudo bem, você tem justificativa para alguns furos, mas tem outros que não tem justificativa. A gente abre mão de muita coisa pelo fato, talvez, de ser uma animação, dela não estar dentro da série regular. Tá, pode até ser, como espectador pode ser. Mas como produto isso é ruim, cara. Porque se você quer colocar, e eu acho, inclusive, que o What If, ele é, assim, um grande gavetão onde a Marvel vai segurar alguns personagens ali, digamos, sei lá, amanhã ou depois, né, morre um ator qualquer aí do que tá interpretando, eu não me espantaria se eles pegassem um personagem da animação e trouxessem pro mundo do live action, cara. Sim. Sabe, aquilo ali é a grande gaveta de personagens que você pode usar depois ali de qualquer maneira. Exato, tanto que a gente já citou a possibilidade do Michael B. Jordan virar o Pantera Negra no filme. Sim, né? Sim. E é por isso que é uma triste que a história do Killmonger, ele é o mesmo pau no cu e não a pessoa melhor. Exato. Se fosse uma pessoa melhor, era a chance de você poder tirar o Killmonger, o T'Challa e o Killmonger pegar junto, acontecer alguma coisa na história deles, na história do Killmonger. Sim. E ele virar um Pantera Negra tão, tipo, aprendendo com o T'Challa e ele ser reutilizado no filme, porque realmente é uma pessoa que entende. Tem um lado que o Pantera Negra precisa ter, que é a representação negra e o ativismo dessa causa. Ele carregaria um pouco do que o ator anterior carregaria e sabe, levaria isso de boa. Mas era a chance que eles tiveram, só que talvez na segunda temporada a gente tenha isso, mas nessa eles perderam uma chance de ouro de colocar o Killmonger de uma maneira melhor, mano. Existem coisas no multiverso que são imutáveis, como no caso foi do Doutor Estranho perder sempre a mulher dele, bababá. Pode muito bem ser, aliás, o Doutor Estranho sempre ter que virar o Mago Supremo. Pode muito bem ser que os caras resolvam que o Monger é um filho da puta em todos os universos, sabe? E é isso aí, tá ligado? A gente vai ter que esperar muito a questão da próxima série aí, Mundo de Wakanda, Wakanda Forever, não sei. Wakanda Forever. O Wakanda Forever. Até porque, né? Você já viram que até no rolo, né? Tá tendo no rolo no gravação do Pantera do, Negra 2, já viram, né? Com a Shuri, a atriz da Shuri. A atriz tá usando... da Shuri tá antivacina pra caramba no set, atrasando tá filmagem. É, mas isso deu do ano passado, né? No ano passado ela já mandou umas paradas nível QAnon brasileiro, assim. É que mas ela tinha sido... Agora tá de novo. Ela tá atrasando filmagem. Dessa vez ela tá travando filmagens porque ela tá, ela pega a galera, reúne a galera e começa a fazer discurso anti-vax pra tentar levantar a galera ali contra os vacinados e tal. É foda que o personagem dela é o mais avançado cientificamente e a mina no mundo real é uma pedra, né, cara? É a filha da puta, né, cara? Ó, pra mim perderam já tempo de pegar ela, falar tchau, acabou seu contrato, faz o cast de outra pessoa e coloca no lugar. Que nem fizeram com o nem coloca no lugar. Pantera Negra não morreu? Não, tem que colocar. Não, eu não colocaria essa, porque Pantera Negra não morreu? Morreu. Por que a Shuri não pode morrer também? Não, eu tenho que colocar no lugar. Porque esse é o tipo de coisa que... Ah, mas aí você coloca por vingancinha, tá ligado? Não, não é tipo de vingança. A personagem é importante. Aí, o que que tem que mostrar pra ela? Pode ter vingancinha. A atriz não é importante. A atriz não é importante, a personagem é importante. Esse é o ponto. O Máquina de Combate mudou o seu ator por questão financeira e por muito menos coisa de representatividade, ele foi substituído. Nesse ponto, é representatividade de discurso. Você não pode colocar uma pessoa que vai significar muito pra uma causa... afro-americana, no mundo inteiro, é uma pessoa que a gente vacina. Isso pega muito eu acho mal. Que, é, eu acho que e nem precisa se preocupar se o público vai gostar ou não, porque já sabe que ela tá fazendo merda, né? Então todo é mundo tem vai... tem gente que não liga, esse que é o problema. Mas a maior parte não liga, na verdade. O pessoal que não liga e que vai reclamar dela ter saído é o mesmo pessoal que fica falando que a Marvel só faz lacração. Então é um público que você pode completamente ignorar. Não, a não sorte é. O pior dela... é que vai ter muita gente fã da Marvel e tal que, tipo, vai reclamar se trocar a atriz do nada, sabe? Porque tem muita gente que nem se liga nos backstage, sabe? Então, é a sorte dela é que ela não trabalha com Tom Cruise, cara. Se ela trabalhasse com Tom Cruise, ela ia levar um esporro, meu irmão. Um esculacho. E olha... Agora, tio, o Léo tá querendo falar faz mó cota aí, Léo. É, eu queria pegar aquele gancho que você falou, que, ah, vocês consideram do MCU... que eu considero também, pelo que vem por aí, né? Já entrando no futuro de MCU, a Miss América Chaves está confirmada, já tem atriz, já tem foto do traje dela, em Doutor Estranho 2. A Miss América viaja, o poder dela é viajar no multiverso, e ela tem acesso, porque a gente vê no episódio do Ultron, no oitavo episódio, quando o Ultron percebe a presença do Vigia, ele entende que o Vigia possui uma espécie de um corredor quântico, multiversal, de onde ele vê todo o multiverso e ali dentro ele tem os portais onde ele vai acessando onde ele quiser. A Miss American Chaves tem acesso a esse mesmo local que o Vigia utiliza. Vão fazer isso nos filmes? Não sei. Mas nos quadrinhos ela tem acesso aos mesmos caminhos que o Vigia tem. Então pode ser um gancho aí. Shuma Gorata está em Warif e vai estar em Doutor Estranho. Os portais do Vigia são os mesmos que a Miss América Chaves acessa. Então acho que nada disso está sendo por acaso. Até porque a Wanda, no final da série dela, sentiu a presença dos filhos dela em outro universo. Ela com certeza está buscando esses corredores do Vigia para buscar os filhos dela. Não larga tem mesmo, um, né, tem um easter egg... Tem um easter egg que a gente acabou não comentando, que eu vi aqui, que eles suspeitam que no segundo episódio, onde o T'Challa o colecionador ele prende o T'Challa e ele questiona se o humano consegue voar ou soltar raios pelos olhos. Aí eles falam que isso daí pode ser referência ao personagem de Icarus, de Os Eternos. Que é o Superman porque da Marvel. Depois desse episódio saiu o trailer e tal, e ele apareceu soltando... Essa frase, né? Tem essa frase no trailer. A criancinha confunde ele com o Superman. É. Aí o pai da criança fala que não é DC não, fiado. Mas enfim. É, pós-crédito, né? A gente teve ali... É, peraí, tu não vai falar do grande plano lá da Natasha? Ah. Pra combater o Ultron? Trava-zap? Mandou um trava-zap, o Ultron caiu. Não, contratou o estagiário do Zuckerberg ali, falou, vai, trabalha aí, derruba, tá ligado? Ela criou um personagem que era pra ter, na verdade, anteriormente. Como é que eu não decidi desse personagem mesmo nos quadrinhos? Não, o Zola é o cientista, mas ele tem um nome específico do personagem que tem esse rosto no peito, que é o nome dele. O Crank. Ah, é o MODOK que você tá falando? É o MODOK. É. Eles basicamente fazem uma referência. Eles não são os mesmos. Na verdade, não, o Zola, ele tem um corpo que coloca, ele coloca o rosto no peito também, mas ele continua chamando o Zola. É que é uma armadura especial que ele usa quando ele sai do computador pra ir lutar no corpo a corpo com o Capitão América. Mas o MODOK e eles são personagens distintos. É, só um comentário de outro easter egg, é que tem um easter egg Aladdin, que no final é poderes cósmicos e fenomenais dentro de uma lâmpadazinha. Eu tirei isso do meu cu, obviamente, e pau no cu do Vigia, aquele voyeur desgraçado. É. Caralho. Mas enfim... Até chega... porque no fundo você percebe que ele escolheu o Thor zoeiro e o Killmonger só pra zoar a bagaça pra fazer o Doutor Estranho fazer aquele mundinho dele preso. Pra dar mais trabalho, lógico. O Doutor Estranho tem o cu que brincar, né? É. Mas sim, chegamos no pós-crédito. Muito pro... Bom, eu acho que aqui todo mundo tá apostando no Soldado Invernal, né? Eu acho que vai rolar alguma coisa assim. Sim. Tá, então aguardemos a próxima temporada. Vamos subir o som e vamos chutar uns warif aqui. Não perca a esperança, tenha fé e muita força, seja sempre otimista e ouça a voz do seu corpo. Não pare de sonhar. Eu queria o Arif do Howard. O Howard pega todas as joias do infinito, trazendo de volta as joias do infinito que o Pedro tá puto já. E ele criasse o mundo bordel dele. Ah, se fosse na mão, na pata, ou na asa do Howard, eu topo. E Pedro, fala aí a curiosidade sobre patos. Que você contou pra todo mundo já. Eu contei tanta coisa de pato. No podcast, não. O pato é evolutivamente adaptado pra ser um estuprador, só isso. Ou seja, o multiverso do Howard ia ser um pouquinho... bad. Um pouquinho bad, exato. Mas aí, a gente sabe que vai ter continuação da PEG, a gente sabe que vai ter continuação dos zumbis. O que vocês esperam para a próxima temporada? Eu espero que, dependendo de como tiver o contrato com a Sony, talvez tenha um What If mais Homem-Aranha. E aí, as piadas que eles querem inserir vão estar mais liberadas, porque o Homem-Aranha, ele é mais piadista mesmo. E depende do filme do Homem-Aranha, né, a gente talvez nem precise do What If. Eu ia dizer o What If de... E se o multiverso do Aranhaverso aparecesse num filme da Marvel? E aí, Léo? E se, What if Léo? Tio Ben não tivesse morrido, né? Essa merda já vai acontecer. Tá bosta. Ele já trouxe... Ah, olha spoiler. Vocês não assistem Venom. O Thiago vai fazer podcast de Venom. Vocês nem escutam, tá? Porque ele vai perder tempo assistindo essa porcaria dessa merda de filme. Agora você tá convencido, Léo? Eu quero um What if. O que aconteceria se a Sony não existisse? Porque ela é uma empresa de merda, tá? É isso que ela é, uma empresa de bosta. E um What If que eu gostaria de ver... Não, pera lá. Antes de você falar do seu What If, Léo, lá no começo do ano, quando eu mandava uns boatos de, Tobey Maguire, Andrew Garfield, você falava, isso daí nunca vai acontecer. Porque eu achava que você era idiota, não sabia que a Marvel também era. Só que a Marvel também é idiota. Aí ela falou assim, não, vamos trazer de volta os Homem-Aranha antigo e vamos prover no imbecil do Tom Hardy, que é uma bosta. O Tom Hardy tá numa atuação horrorosa nesse filme, que é um lixo de filme, tá? Eu não sei por que deram dinheiro pra fazer um segundo filme desse. É uma bosta colossal. Ele nunca atuou bem de verdade, tá? Mas esse é pior. Eles falaram assim, eles deram o roteiro na mão do Tom Hardy, ele falou, mas como que é o Ed Brock? Eles falaram, vê aí. É um cara aí. Faz aí. Quando o Tom Hardy atuou bem de verdade fazendo um Bane, eles fizeram questão de cagar no final do personagem. É uma bosta, cara. Thiago, é uma bosta. Chama o Léo pra gravar com vocês do Bane. É assim que sou eu falando do Thor Ragnarok? É. Pô, da hora. Dá pra sentir a vibração do ódio, cara. Não, mas, ô Léo. Deixa eu perguntar pra geral aqui. Vocês querem ver todos os Miranha juntos? Ou é só o Léo que... Eu quero, se é pra dar bosta, dá bosta. Quase de ver acidente de trem. E o polêmico Thiago Almeida? Ah, cara, eu acho a ideia de Aranha Verso, eu acho um negócio muito assim... 8 anos, entendeu? Tipo, a criança de 8 anos, ela tem uma caixa cheia de brinquedo do Homem-Aranha, ela joga tudo no chão e fala assim, vou brincar com todos os bonequinhos. Concordo, Thiago. O Léo faz isso com os bonequinhos dele, cara. Tipo assim. E agora ele não quer o filme. Se tem o Aranha Verso, tem o Capitão Verso, tem o Homem de Ferro Verso, tem o tipo. Gente, mas o multiverso da Marvel já abriu, gente. Por que, que não pode ter três aranhas junto? Aranha Verso. Eu quero quatro. Não quero três, Ilha, eu quero cinco. Ilha Aranha. Essas porra. Cara. Eu quero. Thiago, eu quero Tobey Maguire, eu quero Andrew Garfield, eu quero o atual, que é o lá, eu quero que tenha o Miles Morales, e tem que colocar também o... Nicolas Cage. O Noir, como sendo Nicolas Cage. Então põe a Emma Stone fazendo a Spider-Gwen também, porra. Põe também, o Homem-Aranha só passa por isso. Mas aí seis número um, tem que ser sete, então. O Homem-Aranha só passa por isso porque existem diversas versões do Homem-Aranha, porque ele é um personagem ultra popular, né? Tanto é que ele teve a saga do Clone, que por si só já criou outras versões dele. Isso. Mas... Thiago, cara, obrigado por lembrar. Eu queria o Ben Reilly. Eu queria o Porco Aranha. Faz a saga do Clone, então. Não gosto do Clone. Aranha-Verso... Se você for pensar em questão do Homem-Aranha mesmo, eu acho que realmente dá uma saturada, assim, porque é um personagem popular, mas faz tanta coisa em cima do personagem, tem tantos outros personagens que são bons ou até melhores. A Sony é uma bosta, Matheus. A Sony, lançou 500 filmes bosta do X-Men só pra não perder a porra da franquia. A Sony é a mesma coisa, mano. A Sony faz reboot do Homem-Aranha e história de origem toda vez que aparece um ator novo. Pelo amor de Deus, aqueles filmes do Quarteto Fantástico, mano. Tá tudo errado. Thiago, vai falar que é ruim. É um cocô. Tu vai falar que é bom. Ele ele lembra que ele tem que ser filme de super-herói. O antes último? Antes de lembrar, o andamento tá até legal como ficção. O último? Aí ele lembra que tem que ser filme de herói e cagam completamente com a coisa de... Meu fone tá ruim, eu não tô ouvindo isso que ele tá falando. Não é possível, mano. Tá ótimo. Renato, a pior parte do filme é quando ele começa, cara. Tá falando do último mesmo? Então, é que eu sinto muito... Tipo, é sério. Não é possível, a gente não tá falando do mesmo filme. É interessante, mas ele lembra que ele tem que ser super-herói, ele dá um pulo de alguns anos e fica horroroso. Cara, sabe por que eu odeio esse filme do Quarteto Fantástico? É porque eu percebo ele que se nunca tivessem inventado câmeras, isso nunca teria acontecido. Nossa, maldito o cara que inventou a câmera, né? É. Mas, ô Léo, fala aí que você ia falar do What If. Então, eu gostaria de ver um What If, que é de um momento que nós, inclusive, ainda não vimos acontecer no MCU, porque ele foi cortado, essa cena. O momento em que o Bruce Banner e o Hulk se entendem e viram uma mente só. Eu queria ver o que aconteceria se tivesse dado merda e esse Hulk tivesse virado maestro. E a gente visse aquele universo do Hulk maestro, onde ele faz um Hulk contra o mundo e ele assume a bagaça toda e ele vira o maestro e vira o governante daquele universo. Eu gostaria de ver o que teria acontecido nesse momento. Seria legal. Aliás, deixa eu falar uma cena que eu vi no What If que eu adorei. Obviamente foi o arqueiro no lugar da Natasha caindo lá, né? Porque eu não consigo gostar do arqueiro, mano. Não me desce. O que aconteceria se o Demolidor enxergasse? Nossa. O What If que eu quero é que aconteceria se o Thanos tivesse três pernas, então. O que aconteceria se o Peter Parker não tivesse sido mordido por aranha, sabe? Ia ser a história do moleque no colegial, tá ligado? Sofrendo puro. Só pra confirmar um negócio, é desse Quarteto Fantástico mesmo que você tá falando, nossa, cara? Nossa senhora. E tem mérito? Eu acho a primeira metade dele aceitável. Não, para de falar isso, senão o Thiago vai sair da Copa. Thiago, realmente eu acho triste, porque ele realmente tiver uma abordagem diferente do Quarto Fantástico naquele primeiro momento. Aí quando ele lembra que ele tem que ser filme de super-herói. Olha isso, mano. E aí ele pega e coloca o Coisa como um cara do exército, tipo. Renato, esse filme me deixa triste, cara. Assim, ele é triste. A ideia de que esse filme um dia existiu me dá o arrependimento de viver. Cara, esse filme tem um roteiro mais feio que tapa em cara de mãe. Esse filme é um desastre maior do que caminhão de cerveja virando em cima de cachorro, cara. Esse filme é um acidente de ferroviário em 35mm. Jesus, amado. É o que eu falo, a parte de ficção científica dele inicial é um plot que poderia ter sido mais interessante se eles não tivessem com a intenção de criar um filme de super-herói. Se fosse what só if, essa parte, coração... What if? Vamos voltar. Não, mas aí poderia ser o What If não existisse em Quarteto Fantástico. Não, pera, gente. What If. Seria legal, tipo, botar o Loki como Thor. Como assim? botar ou fazer um what if do Loki como Thor. Sabe o que é? Aquela dimensão, a série do... o Loki mata o Thor. A série do Loki abre muita oportunidade de what if, porque tem 300 Loki lá, cada um com seu universo. E se o Loki fosse jacaré. É, eu queria o what if do Loki jacaré. O multiverso inteiro jacaré, né? Aliás, ou o universo jacaré inteiro, né? Homem de Ferro jacaré. O universo vacinado, né, cara? Exatamente. Na verdade, a série do Loki já é o what if. É verdade, isso é verdade. Você já tem personagens ali que são... Cada universo daquele que ele vai é um what if, cara. Basicamente é isso. E o Loki do episódio do Thor Festeiro, Loki Rei de Gelo, ele aparece em live action na série do Loki. Ele é um dos hologramas que foi capturado pela TVA. É verdade. O Matheus, tem a ideia de algum what if? Eu tô pensando aqui. Eu tenho uma. Sério, dessa vez. Eu queria de verdade um what if decente com o Killmonger. O what if mostrando o que aconteceria se o Killmonger não fosse um filho da puta. É. O que aconteceria se os papéis se invertessem, cara? Sim. Se, na verdade, o pai do T'Challa que ficasse lá nos Estados Unidos fazendo merda e se fudesse, e o tio ficasse em Wakanda com o Killmonger. Sim, e o Killmonger, eu acho que seria um episódio do caralho, porque o Killmonger é um cara inteligente pra porra. Ele é estrategista pra cacete. Tudo que ele faz tem sentido. E o... se fosse o T'Challa no lugar dele lá, pode ter sido que o coração dele fosse tão molinho que não sobreviveria numa situação daquela. Pode ser. É, e o pior, será que pode ser feito? O Arif, porque assim, o pai do T'Challa foi um pau no cu, porque ele sabia do irmão. O Arif não precisa nem ser a troca dos pais de cada um. Pode ser simplesmente o pai do T'Challa levar o Killmonger pra Wakanda, não deixar ele crescer lá naquele lugar. Imagina o que aconteceria se o meteoro de Vibranium jamais tivesse caído na Terra. Sim. Pô, seria foda. Imagina, what if se o Forrest Whitaker não tivesse o olho zoado? Você não teria... se o Severon... Você não teria nem o escudo do Capitão América, bicho. É, não teria muita coisa. Você não teria o escudo, não teria o Wakanda, não teria toda a questão do Ultron, não teria nada. É verdade. Você pode reforçar isso? What if, em vez da Capitã Marvel ser a Carol Danvers, fosse amiga dela? O que aconteceria se a Carol tivesse peitado o Skree, como ela poderia ter feito, né? Quando ela bateu de frente ali com o Ronan, né? Se ela tivesse partido pro pau mesmo, tipo, vou acabar com o Império Kree. O que aconteceria? O que aconteceria se os Eternos tivessem intervido na humanidade desde o começo e tivesse se relacionado com eles e gerado X-Men? Boa. Pode ser também. Assim, no Arif, eu vi... O quão foda é a Natasha, né, cara? Porra, mas agora que você viu, precisou de mais de 10 anos pra você ver isso. É porque assim, né, convenhamos que ela sempre foi bem apagada nos filmes e o filme dela eu não vi ainda. Só você acha isso, O filme dela eu não vi ainda, cara. Então, o filme dela eu não tive o tesão de ver ainda porque perdeu o timing demais. Perdeu o timing. O filme tem um problema de timing fudido. É um filme que eu já vi duas vezes. É muito bom. A segunda vez que eu vi eu gostei mais. Mas ele é muito fora de timing, assim. Ele sai ali logo depois de Guerra Civil. Ele sai e o Vanegra tá lá no alto. É perfeito. Porra, pra que você tá mostrando esse filme agora? Mas é bom. Isso eu penso uma coisa. O Rafael odeia o Arqueiro. Só que gosta da Natasha, que são os dois heróis que não são heróis. Eles são pessoas só. Não, diferença é que o Arqueiro é o cara covarde que ataca de longe. Não, mas não é... O Arqueiro, eu acho ele muito pau no cu, velho. Chato pau no caralho. Talvez você gostasse dele como Ronin, né? E deve aparecer alguma coisa dele aí nessa nova série. O grande problema é que essa série dele vai ser a história de Natal, né? E todo mundo sabe que histórias de Natal são uma merda. Eu gosto de história de Natal. Natal, né? Eu acho que assim, eu nunca gostei do Arqueiro. Eu pensei que eu ia gostar do Arqueiro, ele virando Ronin. Mas ele não foi Ronin nada, praticamente. no filme, né? Tipo, não deu tempo de mostrar na série. Na série ele tá foragido por causa dessa época de Ronin. E assim, se a série seguir o que foi o quadrinho dele com a Kate Bishop, aquele quadrinho dele treinando ela é muito bom. Muito se eles bom. Forem seguir esse nível de roteiro, vai ser surreal mesmo. Isso é um negócio, vai ser outro nível pro Gavião, você pode ter certeza. Mas não vai, né? A gente sabe que não vai. Vai ficar ali muita piadinha e tal. Talvez a gente veja algumas consequências do que ele fez no período de Ronin. Eu acho que a série ela deve ir assim, tempo presente, flashback, mostrando, né? Um negócio meio Arrow e tal. Eu te sem querer fazer referência de arquivo. O Thiago gosta de Arrow da CW. Mas te perguntar agora. Agora e o What If da vida real? O que vocês gostariam? Vai lá, Matheus, fala do Bolsonaro. Se o brasileiro tivesse votado certo em 2018, cara. O que aconteceria se a Prevent Senior cuidasse dos idosos de verdade? Né? Vamos tirar o óbvio, senior, então. Né? Vamos tirar Miguel o óbvio. O What If que eu queria ver é e se os nossos amigos aprendessem a usar camisinha. Isso é, de caralho! O arif que eu queria ver é e se a gente não tivesse incentivado o Alvin a tomar coca de novo? Porra, o menino tá grande, né? Sim, e tá. A gente só pro Thiago entender, é um menino que fez bariátrica. Quando a gente conheceu, ele era um palito, tipo o Léo aí, a cena aí, pra não é Léo. Ele era magro igual o Léo e... Todo mundo ouvia eu acenando, né? Mano, o cara tá grande e a gente que incentivou ele a voltar a tomar coca. Então, assim, e o What If, se o Outcast não tivesse... Não, calma, essa aí... Depressão. Não é isso que eu ia falar. Eu sei, eu tô corrigindo. E se o parto do Outcast não tivesse sido tão difícil? Que? 9 meses. E se o Outcast não tivesse sido... Cara, óbvio que eu vou censurar isso. E se a Dilma tivesse estocado o vento? E agora tem empresa estocando. O Brasil tava voando, né, cara? Mano, o What If aí, vida real. E se todas as empresas de automóveis tivessem aderido ao carro elétrico? Seria top. Ou ao carro por alguma combustão, tipo água, igual aquele maluco que apareceu na televisão que fez. Não fez porra nenhuma, mas... Pô, e se os cometas não tivessem destruído os dinossauros? Não existiria vida, mas só dinossauro. Porque não tem. E aí, dinossauro não tá vivo? Vida inteligente. Porra, mas eles têm bastante tempo pra ficar inteligente. A gente tá aí, é um monte de burro, cara. Por que os dinossauros não podem passar assim? Vida teoricamente inteligente, seu corno. Não, mas veja bem. Tem um monte de dinossauro vivo lá no Congresso. Tem dinossauro vivo. Tem um circo aqui em Matão que tem um zoológico, entre aspas, e tem um leão, tem girafa e tem um tiranossauro. É verdade. O que aconteceria se o real valesse mais que o dólar? Porra! Ia sobrar comida nessa terra, hein? Esse acho que é o arif que todos queremos. Eu tenho um curioso. O que aconteceria se o Tesla não tivesse morrido pobre, mas ele continuasse ficando famoso e ganhando dinheiro e fazendo ação? É uma coisa interessante. O arif se minha mãe não tivesse morrido? Eu posso dizer o mesmo, cara. E olha, por coincidência, o Rafa também pode. É, não sei por que será, né? Caralho. Que vibe boa pra fechar o podcast. Então, vai lá, o Rafael, e se o Bill Gates fosse o Steve Jobs? A Apple ia ser bem ruim. Mas ainda é um pouco, né? Não, depois que o Steve morreu, não tem como. Mas ó, vocês estão de prova aí que o Matheus fica atacando, aí ele fica, Apple boy. Aliás, Matheus, você viu uma recordação recentemente que tava lá você me marcando em publicação sei lá quantas vantagens sobre do Android sobre o iPhone. Sempre foi você, cara. Sempre foi você. O arif se o Matheus tivesse iPhone ao invés de Android. Tomando. E se De Volta pro Futuro tivesse certo? Eu não ia querer ter aquelas roupas. Não, mas seria um costume, né? Tipo, pra você não ia fazer diferença ter ou não aquelas... A única coisa boa é que o carro voador, né? E o tênis que não precisa amarrar. Skate voador também, gente. Ah, porra, não ando nem com rodinha, vou andar no que voa? Cara. Hollywood é a maior mentira que a gente já viveu, assim. O futuro era pra ter carro voador, tênis que amarra sozinho, skate planador. E a gente tá falando de terra plana, nazismo e antivacina em 2021. Vai tomar no cu, Hollywood. É porque quem acerta são os filmes de Star Trek. O celular, Assim, obviamente, tá forte, mas... obviamente que eu não queria isso, mas o Arif nazismo tivesse continuado, mano. Ou ia ser um bagulho... Uma até... série sobre continuou. Isso, você pode ver. É, tem um documentário sobre isso chamado Wolfenstein. Não, eu tô falando assim, tivesse dominado o mundo inteiro. Tivesse então, ganhado, né? Wolfenstein. Tem uma série sobre isso. É a aí... série lá, o Homem do Castelo Alto lá. É verdade. The Man in the Castle. Da hora pra caramba. É, os dois. Não, o Wolfenstein legal, e esse aí são documentários sobre o que aconteceria. Caraca. A série, Rafael, é quando seria se o Eixo tivesse ganho a Segunda Guerra. Isso aí. O que acontece, na verdade, é que Itália espana a roda de um jeito de outro, então a Itália vai pro canto. Os Estados Unidos é dividido entre Japão na costa oeste e da costa leste é a Alemanha. Agora eu quero que o Léo finalize com o Arif. O Arif, se o Léo não gostasse de futebol. Porra, eu ia ser um cara tão feliz. Mas você não tem ideia de como que eu ia ser um cara feliz. Vocês Arif, vocês se o Léo não fosse antissocial. Vocês acham que é bom gostar de futebol, mas você passa nervoso. Eu ia ser um cara você feliz. Você torce pra quem, Léo? Eu não ia ter entrada. Eu torço pro Santos. Pô, tá numa bad vibe. Ele só parece jovem, ele tem uns 50 anos. Tá numa bad vibe. Eu não ia ter entrada se eu não gostasse de futebol. Eu queria que o meu Arif fosse se eu não gostasse de futebol. Ô, Matheus, vou finalizar então com o Arif. E se o Léo tivesse resolvido sair do armário? Vamos subir o som? Vamos pra gente finalizar isso. Ao fim de mais um LocomoCast. Gostaria de agradecer a todos vocês que cederam suas cavidades auditivas para que pudéssemos penetrar com as nossas opiniões sobre a série What If, ok? Gostaria de agradecer ao Pedro, gostaria de agradecer ao Matheus, gostaria de agradecer ao Léo, gostaria de agradecer ao Renato e gostaria de agradecer ainda mais ao Thiago Almeida, que vai deixar sua palavra, seu testemunho aqui pra gente, que vai nos guiar até a palavra do Senhor. Ô louco, bicho. Bom, muito obrigado por mais um convite aqui pra falar com vocês, é sempre divertido. Estamos aí fechando a cartelinha das séries da Marvel, hein? Desde essa fase 4 aí, já virou tradição pedir música no Fantástico, enfim. Mas... Pede uma música pra finalizar, então. Porra, uma música? Aí você me pegou de calça riada, cara. Ei, caralho. Uma música... Bota o hino da Prevent Senior pra tocar aí no final. Eu não, se eu achar, eu ponho, vai, prossiga. Não bosta. Põe isso, não. O bagulho cheio de referência nazista. Você tá louco, caralho. Ele ainda cogita, bota. O que aconteceria se o Rafael não fosse um doente mental, né, cara? Pra pensar num negócio desse. Mas, bom, muito obrigado pelo convite. É sempre um prazer aqui. Principalmente quando eu posso destilar ódio gratuito ao Thor Ragnarok. Mas, né, quem quiser aí ouvir mais nerdices e coisinha aí sobre cultura pop, toda semana eu tô lá no Zoneando Podcast, né? É só entrar lá no zonae.com.br, nosso sitezinho, onde temos diversos conteúdos. E eu, semanalmente, estou no Zoneando Podcast aí, falando de diversos aspectos da cultura nerd, pop, enfim, né? Games, quadrinhos, cinema, séries, comportamento e enfim, né? Tudo isso aí que vocês já imaginam. E também toda semana estamos lá no Zona em Quarentena, falando aí do principal resumo semanal de notícias envolvendo a pandemia, muita politicagem, xingando o governo. Se você quer ver gente xingando o governo de maneira gratuita, assina lá também, acessa o Zona em Quarentena, que é muito bacana. Fora isso, a gente está aí em diversas redes sociais, né? Quase todas que caíram aí com o outro pessoal na tomada do Zuckerberg. Então a gente tá no Facebook, tá no Instagram, tamo no YouTube e tamo no Twitter também. É só procurar a gente por aí, tem conteúdo em todo lugar. E eu tô lá no Twitter também, todo dia eu revezo entre coisas do meu cotidiano, nerdice e xingar o Bolsonaro. E comida nojenta. Comida nojenta e debochar de negacionista, cara. É meu passatempo predileto. O meu passatempo predileto no Twitter é marcar o Léo em comida nojenta. todos os links para as redes sociais do Thiago estarão aí. E para as redes sociais do Zoneando também. E... só que gostaria de corrigir um negócio que o Thiago falou, que vocês não destilam ódio gratuito. Já tá pago por longo prazo, cara. Exatamente. Vocês destilam um ódio que tem motivo pra um caralho de destilar, né? Então, é isso aí. Como que a gente finalizava mesmo? What if? E se a gente voltar a soltar podcast toda semana? Fica aí o pensamento, né? Fica aí o pensamento. Então é isso aí, gostaria de agradecer a todos novamente e tchau. Alô, cu. É. Não pare de lutar. Jesus Cristo vai sempre te ajudar. Parte desse episódio é quando acaba. Literalmente, porque é a parte do Visão. Só pra deixar claro pro Thiago, eu realmente não gostei desse episódio. Só falei pra conta de energia tá um absurdo no Rio de Janeiro e eu gastei energia elétrica vendo uma merda dessa. Não, mas eu só falei que eu gostei pra render o bloco pra você ficar irritado mesmo. Que bagulho. Vamos lá, próximo episódio. Eu odeio essa porra desse episódio, cara. Vamos no shopping de chinelo. scared.